né? Todo mundo aqui sabe que é login cidadão. Como que é o contato? Estão a par? Acho que vale a pena fazer um bate-papo sobre o que, que é, conceituar. Vale, né? Melhor que o outro, foi bem rápido assim. Eu ia sugerir que, de repente, vocês contassem. Isso, falasse como é que é o login cidadão lá de vocês e aí a gente, isso provoca um debate. Eu acho que o objetivo aqui hoje é a gente ter algumas iniciativas de login cidadão, né? E uma das ideias que eu tenho aqui hoje, queria discutir com vocês o que vocês acham também, é a gente tentar ver as iniciativas, aí um pouco onde a gente brincou aqui com vocês de diplomacia de software, né? De chegar, discutir as soluções e buscar convergência. Então acho que o login cidadão tem muito a ver com isso também, discutir o que quais seriam os requisitos, né, que a gente precisa e pra onde vai. Mas vamos conceituar e depois a gente vê, faz uma discussão do caminho que a gente segue. Obrigada. Tá fora do ar, você falou que é melhor ser do ar. Tem problema. Mas entendi. É, não, mas tudo bem, acho que é mais. A gente, tá lixando? Consegue. O mouse só aqui. Isso aqui. Põe na outra janela, aí agora assim. Aí eu vou fazer mais um cidadão. A gente tem. Isso aqui é uma. Mas é um basicamente um provider de global com feito em PHP. E a gente tem aqui. Também ele já está integrado com um monte de coisa da ProService. Então, uma coisa legal que a gente teria que decidir aqui seria se vai usar isso aqui, tem que separar. Né? Porque. Se você ver. Também, como a gente fez aqui uma correria. Acho que é bom da história. É, fala um pouco da história do conceito. A gente lá na ProService, a gente faz a votação de prioridade do Estado. E. Tinha todo ano. Esse ano parece que vai falhar. Aí, o que é isso? É a votação do orçamento do Estado. O povo vai lá e vota em alguns itens do orçamento. E todo ano era um problema essa questão de identificação das pessoas, porque eles não dão muitos dados para identificar. Né? Só o TRL dava uma lista de títulos de eleitor. E aí o cara botava o título, se estava na lista, a gente deixava votar, se não estava, a gente podia votar. E isso tinha problema de gente pegando lista de título e votando por outras pessoas. Aí quando a pessoa mesmo ia votar, já estava lá como se tivesse votado. Inicialmente se fazia título mais RG, só que não era feito nenhum batimento disso. Era simplesmente qualquer RG válido, e um título que existisse na nossa base. Então, não é isso, né? Não é muito seguro. É, no segundo ano, a gente passou a usar título mais RG ou CPF. Também é a mesma coisa, né? Não tinha nenhuma validação do que era válido, né? A combinação de título e CPF. E aí, no terceiro ano, o Irá lá nos ajudando, a gente conseguiu botar um login mais forte, né? Que fosse mais ligado à pessoa, né? Que é o login cidadão. É, a ideia era deixar a votação o mais fácil possível. O cara começava sem logar, sem nada, e só no final a gente pediria as informações. Foi mais ou menos isso que a gente fez. É... Acho que vale a pena ver essa apresentação? Não, é só porque no fim tem as telas. Eu acho que Mas aí a gente fez com o VPR e por isso que foi uma correria. A gente tinha que fazer o Instadão para depois fazer o VPR, né? O VPR é a votação. Então, ficou bem correndo, então a gente não fez de forma muito bonita o código. Por isso que tá na minha barra. Mas a gente aproveitou uma oportunidade, né? Se você só aproveitar o momento, nunca mais sai. É, claro, tinha que sair da janela de oportunidade. Vocês fazem um limpado só depois você prende mais dados para dar. É, o VPR, a gente tinha que deixar o cara votar só com o título e. Pode ser login, e-mail ou CPF. É, aqui a tela principal. Era, agora tem uma outra. Agora mudou, né? É, a gente viu ontem, né? E o perfil aqui, antes era a tela principal. Aquele sem serviço também não está mais diferente. E os documentos. Tá mais parecido. Nosso. É, tá mais parecido. Tá, como é que eu posso falar? Alguém tem uma dúvida? Não, é dúvida. Você falou que sabe se conseguir validar o CPF com a RG, saber se a pessoa existe na área. Agora deve ser possível. Mas isso que eu falo também que você não deve ter sido programas. É que aí, eu acho que a ideia do cidadão, né? É de ter um serviço de autenticação e identidade, que funciona para o cidadão se identificar. E a partir disso, você conecta serviços nessa autenticação e exige mais dados. Né? Então, esse é o conceito. Né? Isso. É, na votação, a gente já conseguiu uma parceria com a Microsoft Evolution, que era de longe ideal, mas. Que era assim, o cara, se ele se logasse com o Instadão, e já tivesse alguém votado com aquele título, ele podia logar com o Instadão. No Instadão ele tinha que se autenticar com a FG, e só depois ele ia poder sobrescrever de voto. Porque a NFG nos garantia que era com a pessoa, porque eles batiam o CPF, o título, o nome, uma verificação bem mais forte que a gente tinha. A gente foi e a gente tinha nesse sentido do Estado, e nós estamos atualizados. Teve gente do lado do cliente, o cara conseguiu botar, porque o título dele era muito dado no título. Sobre a apresentação. Não, faz nas telas. Na parte do site. Então, uma parte que se coloca para poder Facebook, Google, essas pessoas, ferramentas. Então, no caso, o cara utilizaria as informações do Facebook para poder aproveitar? Sim, sim, tudo para fazer. Porque o Facebook é mais acessível do protocolo, né, do álcool. Então, um comunicava com o outro, ou ele autenticava lá e pegava as informações que quisesse do teu. Isso. E aí, eu autenticava mandando também. Isso, quando você cadastra o login pelo Facebook, você não tem os dados pertinentes, ele copia do Facebook pra cá. Ah, beleza. Então, essa é a forma, pode ser pego do dados que tiver no Facebook sempre, porque é o link que usa na foto. E aí, vai tirar dúvidas. É, hoje em dia, se a pessoa, caso entrar, colocar meu nome, você pega e criar um cadastro lá. Aí lá vocês estão usando essa pessoa de favor pra validar que o cara é do mesmo? Não. Eu ainda posso fazer isso, criar o teu Guilherme, teu CPF e outro lá. Eu não lembro se está funcionando no esquema de subscrever isso, não vai dar para a nova. Não, eu digo assim, não assiste essa parte. Só que não vai ter a metade do CPF para mudar. Porque se não tiver que validar no modelo que você tem lá, você vai ter que mandar um nome para mudar o CPF, porque ele não vai fazer esse batimento lá, não vai buscar um outro. Se fechar as coisas, ele vai validar. E também em algum momento tem assim aquela coisa. Pessoal da cara e eu sou eu, sim, que é lá na nossa oficial. A ideia das medalhas é essa, sim. Hoje a gente só tem essa, porque se for um pouco na nossa fase última, mas a gente já tem pronto, está disponível, tem como a parte do GP que é a pergunta de identidade. Está falando lá, né? Tem que ser dado para o Brasil de Serra. Às 9h50, já mora na real medicada. Eu serviço, eu tenho que ter medalha para isso. É porque uma hora a gente poderia precisar verificar se o cara está dizendo que é ele, né? Então, assim, mas acho que não é um local que tem que fazer assim, ó, eu quero validar o meu cadastro. Eu acho que é difícil garantir, né? Porque tem esse negócio de autodeclarado, né? Mesmo se além do cara ir e falar, qual que você pede? Ele pode falar outro, né? Tipo assim, a possibilidade de fazer ele, né? Se ele vai lá dizer, ó, se você pede, vai dar esse número pro estado da rua. Pega a sua, vai ser ele, né? Não, porque você iria ir no local e diria, eu quero o cidadão, daí não pode tirar uma chave para você colocar aí. Quem é o seu CPF? Isso, muito rápido. Já não fica nessa. Já não fica nessa. Só para dizer que você não tem o seu CPF. É, acho que é. Sim, e a informação é mais uma pessoa consigo. Isso, vai fazer mais um. Ele aguenta na bateria pra trocar de tomada? A ideia é que a gente evolua para alguns serviços lá que sejam necessários em economia, porque também tem essa possibilidade. Eu acho que o foco é dizer que tem essa medalha. Exatamente, tipo, você iria presencialmente mudar e a partir dessa presença lá, você já vai entrar na lei para dizer que você é uma coisa. E a medida que cresce, pode ser que o interesse de alguém querer ser tu para usar teu voto ou alguma coisa aconteça. Então, um momento presencial, se ele não receber qualquer notário, acho que teria que existir, né? Para validar. Só que isso depende do serviço que está fazendo. O serviço que você precisa. Se ela tivesse só para ir lá depois, eu não teria. É que não tem dois lados, né? Você cria isso de muitas pessoas acessarem a plataforma. É, exatamente. Não é o objetivo final. Só que, por outro lado, também se abre muito. Você falou isso de pessoas que têm identidade de outras vezes. Mas é por isso que tem que ter muito. E cada ciclista sabe se precisa. Sabe que ainda tem a possibilidade de ter medalhas dizendo como a pessoa se identificou. E a solução vira de problema. Bom, os empresários que têm o AVC está funcionando, porque você tem um token da empresa lá, que está no mesmo CPF, até o CPF para os administradores. E eu penso que esse cartão virtual seja uma coisa que futuramente seja aplicada todo mundo com o preço de instituição do CPF. Um documento que é um estimador que você vai lá para cadastro desse cartão com um número de fora. Isso também está sendo necessário. A gente já tem experimentos com isso. Usando o certificado digital para alugar essa coisa digital e tal. E você estava falando, se tu logar com o certificado digital, durante aquela sessão você vai ter essa medalha dizendo que essa pessoa está usando o certificado digital. Então, ele é mais fazer aqui bem. É, bom, falei que tinha duas ferramentas de ferramenta, tem uma também que a gente desenvolveu, no WhatsApp, que é o Ajuda da Cultura. Que é o que a gente usa hoje no Mapas Culturais, na maioria das instalações, exceto no Rio Grande do Sul, e acho que aqui no Ceará também vai usar o Ajuda da Cultura. Então, a história desse projeto também é mais ou menos em 2012, a gente fez uma missão do Ministério da Cultura, que infelizmente nunca foi usado lá por eles, na prática. É isso mesmo? Na verdade, é só essa parênteses. Por favor. Isso é toda a elaboração da ideia de um meio único e tal. Onde o cidadão, que o Renato já falou e tal, que o projeto do Rio Grande do Sul já é essa inspiração. Inclusive, é o primeiro código que a gente baseou foi o código provado em PHP. Então, ele já tem uma ligação histórica com vocês. Bom, mas a ideia é a mesma, né? Você tem uma fonte única de identificação, de autenticação. Só que o nosso é bem mais simples, ele só faz mesmo a autenticação, não tem nem campo de CPF. Tinha, né? Tinha, mas não tinha e era obrigatório, no mapa a gente achou que não deveria ser, então a gente fez um fork dele, no mapa central do PNG, e tirou os campos. E tirou o campo de CPF. A gente optou por esse caminho na época justamente porque o Ministadão era mais do que a gente precisava. Então ele tinha que trazer coisas que eram da Procergs e tinha mais questões. A gente avalia que é possível trilhar um caminho único aí. Acho que os objetivos são claramente os mesmos, né? De fazer uma autenticação, garantir a identificação do usuário e aí poder agrupar serviços ficando nesse login e ter essa conversa com ele e tal. Também no sentido, outro requisito que eu acho que nenhum dos dois ainda consegue, que aí eu acho que é o caminho do futuro, a gente tem que também pensar como que estabelece uma rede de confiança entre os organizadores. Porque, por exemplo, na prática você vai ter o organizador no Rio Grande do Sul, aí depois você vai ter aqui no Ceará, depois você vai ter o domingo. E aí você vai ter um login em cada, né, uma conta em cada login cidadão, como é que faz isso? Então, acho que uma das coisas que acho que é as provocações, a gente pensar como que consegue isso. Eu avalio hoje que o organizador parece mais maduro do que o Ajuda da Cultura que a gente fez. Né? A gente fez em Python e tal, confesso que particularmente eu gosto mais, mas a gente se segura, podemos nos deixar agora para as paixões. Então, assim, eu acho que um caminho para o organizador seria a gente buscar simplificar ele, né? Já que você falou, já que você consegue. Bom, como é que a gente pode fazer dinâmicas? Acho que a gente começa discutindo funcionalidade, depois vai para uma ideia de encaminhamento, ou a gente deixa mais solto a princípio. O que você acha, Lucas? Acho que tentar dividir em duas partes, né? Acho que tem um pessoal que quer uma parte mais técnica, assim. Acho que dá para tentar focar nesse problema que você falou de confiança, conversar um pouco mais sobre isso. Acho que pode tentar um pouco pensar mesmo essas demandas, o que precisa ter, né, um cidadão, e depois entrar num papo mais técnico, de como é que a gente caminha e tal, mais prático, que precisa acho que é uma boa. O primeiro que eu tava com a ideia, eu preciso tava ver tecnicamente como é que faz. Eu vi uma situação que tá, quando tá descendo o Rio Grande do Sul, conheci ele há um tempo, aí falou, olha, agora dá uma olhada no Google Cidadão. Eu achei super interessante ver, eu não sei, dar uma olhada ali, mas poder usar o serviço a partir do Google Cidadão, né? O Google Cidadão. O serviço não podia obrigar, seria alguém rápido, por exemplo, não precisa dar a pergunta. Aham. Qualquer essa questão do cara que é distante poder entrar, e aí queria ter problema, o cara, cada vez que vai visitar um estado, o cara tem que fazer um login, que é uma chata, né? Não, isso não quer isso. Mas isso era uma coisa que eu acho que era o primeiro passo para discutir, que ele estava até essa conversa com o Márcio que mandou para ele, era essa ideia de ser um login só para o caso todo, e isso aí ia acabar sendo muito complicado. Né? Então, assim, se cada instância vai ser um login, Aí era essa questão da relação de confiança. Ele tá logado no Ceará, quando eu tentar acessar de São Paulo, ele já tá logado lá, beleza, porque a base vai ser igual. Entendeu? Ele já traz e não precisa ter que criar um login de cada um, sabe? Ele até tá dando uma ideia lá que também não precisava dessa coisa de replicar tudo que tem no mapa de São Paulo, bastava que a gente tivesse uma espécie de encaminhamento. Se eu tô tentando ir para um lugar, ele já sabe qual mapa ele vai procurar, não, entendeu? Acho que seria melhor do que tentar tanto centralizar o login como centralizar o mapa, né? Porque o problema que a gente discutiu ontem de você ter um mapa só e se aponta lá em cima para e passa todo mundo embaixo, né? É, a ideia era definir uma interface já que para mapas em geral, que tem o básico de ter todos têm, o padrão de todos, né? E, dependendo do nicho ou de localização que você busca, ele saber aonde ir. E essa parte da autorização vai entrar no lugar. Né? Por exemplo, para buscar isso, você precisa ter esse grau de autorização da ministrância. É preciso saber como lidar com isso, né? Essa parte da autenticação. Eu acho que podia ser visto tecnicamente de viabilidade, isso que eu também gostei, que vocês sabem disso. Mas assim, descentralizaria, né? É, eu sei. Se alguém conhece uma solução para isso. O Irá estava falando do Ford Rock, do OpenAM. Deixa eu acertar. Ah, tem o Numbcast, né? Qual? O Numbcast. O Irá também. Então você tá, é tipo o OpenSSO também, que é um símbolo sign-on. Você tem uma base centralizada ali com um login transfer, e aí você. Mas ele suporta a federada. Oi? Federação é o suporte. Não sei. O OpenAM estava dando um suporte. Eu não sei se ele é muito bom. Não vou conseguir instalar ele. Quando eu estava no meio do lançamento, descobriu ele e aí foi dar uma olhada. Ver de repente, está sendo uma construção. Demorou tanto para conseguir instalar que a gente deixou de lado e conseguiu dar uma olhada. Isso aí estava melhor. O Rubicast tem isso que você, na sua aplicação, você tem os plugins para várias linguagens aí. Né? Tem para PHP, para Python, e aí você protege o resource, e aí antes de bater lá ele vai para ver se você está logado nessa base central. E aí mantém a sua sessão lá. Funciona como um browser. Como chama? Broadcast. Tem o OpenSSL também, mas o OpenSSL é meio chato. É tipo, alguém parece mais iniciativas? Tem mais? Não. Eu uns anos não tempo que a gente estava tentando implementar na secretaria, que era serviço, que era para tipo assim, ter tipo um servidor e cada aplicação seria um cliente. Então, no caso, a pessoa se comunicava, era até assim, ó, todo mundo. Até eu estava testando aqui, eu estava com o celular, né? E não é, mas eu tenho certeza que ele consegue se comunicar um com o outro. Aí, tipo assim, eu não fiz esse teste de tipo, servidor para servidor, esse tipo se comunicando. E o cliente? Porque a ideia não é ter tipo a parte de federação, né? Cada mapa, cada cidade tem o seu estado e eles se comunicar de forma que fazer um serviço do estado ele lá se comunicar e mandar a resposta. É para fazer isso, tem que saber onde é encontrar esse serviço. Mas eles de algum momento se comunicam. O que eu não deixei foi fazer esse assim, ideal, eu deixei fazer a parte do servidor. Qual que é esse serviço? É o GA5, claro. GAS. Como chama? GA5, GAS. Não entendi. Olha aqui, ó. Vocês têm. Consegue acessar aí, aqui? Pega esse vídeo por aqui, ó. Vamos lá, galera. Vamos pular para o tipo aí. Deixa eu ver como é que é. O Rubicast faz essa questão da rede de confiança? Eu não entendi essa parte. Sim, por exemplo, você protege os seus resources. Ele sabe que para acessar determinado URL, ele vai lá nessa base central que você definiu onde é. É como se você tivesse um login único para várias servidores, várias aplicações. E aí, dependendo de como você protege, ele sabe que ele vê se você tem uma sessão ativa ou não. Tá, mas se tem instalações diferentes, elas não conseguem estabelecer uma rede de confiança. Ah, sim, porque todas no final vão estar protegidas pelo mesmo login único. É, eu acho que é a mesma ideia. Todos vão estar dentro dele, então eles vão usar esse foco, né? É. Aí tem esse aqui também no vídeo. Esse aqui é o GA5, quer dizer, JASIG. JS. É JS e o IG, Classifest. Mas a gente não pensou isso. Mas aí não tinha uma. Todo mundo entendeu o problema que você está tentando resolver? Vamos supor, o Rio Grande do Sul vai ter a instalação deles, do cidadão, porque eles querem, né, adaptar o serviço deles. E provavelmente cada estado, ou talvez até o município eventualmente, pode querer ter autonomia nos seus dados, né? São os dados das pessoas ali do estado e tal. Ao mesmo tempo, o Ministério vai querer ter o dele lá para acreditar o serviço dele também. E aí a gente está pensando como que essas instalações diferentes se comunicam e estabelecem uma rede de confiança. Então a gente está discutindo soluções que já implementam isso. É isso que vocês estão fazendo, né? Pegar soluções, o pessoal está pensando aqui essa parte. É que a gente já fez isso, porque naturalmente esse não é um problema novo do nosso, né? Então a gente está buscando levantar com as coisas. Já falou ali do PES-CAD, que é uma coisa muito viajante, que é baseada no blockchain do Bitcoin. PES-CAD. Ah, CAD com card. Esse negócio é uma viagem muito louca. Que ele usa o blockchain do Bitcoin, não sei se alguém está familiarizado. Blockchain do Bitcoin. Eu sei explicar de uma forma muito mega resumida, que nem eu tenho direito de discutir esse negócio. Mas é basicamente uma pilha de dados. Tu vai botando dados e o próximo dado precisa dos já existentes, né, do cálculo dos já existentes para gerar uma consistência com o que tu vai adicionando. Então, quanto mais fundo um dado está na pilha, menos alterável ele é. Então, no grupo do Telegram, alguém usou uma analogia legal, que é tipo um cartório virtual. Então, o que acontece? Esse PES-CAD aí, pelo que eu entendi, eu vou lá e digo, o login Guilherme é meu. E aí, com isso, ele gera uma chave privada, né? Na verdade, eu gero a chave privada e a pública com o login que fica nesse blockchain. E a partir desse momento, aquilo é meu. Tem que propagar essa informação de todos os nodos da rede e tal, mas a partir de um momento, aquilo se torna imutável, porque fica enviado um ataque a esse executor. E aí isso é baseado nesse conceito. Tu tem o teu login com alguns metadados juntos com ele e essa chave privada que é só tua. Eles fizeram um esquema de ter um registro, que é alguém que fica responsável por essa chave privada, para que não precisa guardar ela para uma coisa mais complexa. Só guardaria o login e uma senha desse outro serviço. Então você pode mandar um registro na pessoa. Eu acho que pode, pelo que entendi, pode. Se ele não viu, né? Isso, aí eu vou esperar o meu pagamento. Isso. Se você viu, pra mim quiser. É que tem umas de anonimidade mesmo, pelo que eu percebi. Né? Na verdade. Você cria um PES-CAD. Só um login. Só pra garantir que aquele login é daquele cara e ninguém vai voltar. É uma forma de identificar a pessoa de uma forma federada, mas só a informação que é a pessoa, você não tem os dados da pessoa. Alguém tem mais alguma ideia? É a questão que envolve em vários serviços, né? Hoje em dia, eu acho que o cidadão não consegue saber quantos serviços ele envolve e tem para oferecer para ele. Vocês podem estar chegando nesse começo e colocar um serviço junto com o cidadão. E a ideia é ampliar. Quando ampliar no nível máximo, que seja os serviços integrados, como é que o cidadão vai conseguir entender isso? Como é que Mas assim, hoje em dia você nem tá disposto que o governo oferece. Né? É um problema que a gente ficou mal, assim, de não conhecer. Se você lá dentro vai facilitar um pouco na própria organização, mas assim, mesmo assim, acho que tantas coisas, não sei como é que lá você não tem de atualização, de funcionalidade, pensando mesmo lá na frente, assim. O que a gente tem é cada desenvolvedor cuida dos seus amigos. Você dá um certo assim, né? Cada trio dele. Né? Publica e vai aparecer na lista de serviços do Google. A gente não tem uma coisa de busca de serviço, né? Você quer um serviço nosso, nossa, tal coisa, tudo está com o problema da média. Mas é tipo, o que é para fazer com as pessoas? O serviço está lá dentro, uma vez que não vai falar sobre o seu produto. Baixa o website, lá da apresentação, e depois eu tenho esse mapa. O serviço não sai daqui, mas a gente vai ficar comigo. Eles devem ser amigos. Claro, cada um de vocês não vai precisar de um motivo, não deve fazer um meu, um PDS, tá? Sair do meu mas tem uma. Deixa eu animar, tem um mais de serviço. Portal de não encontrar o seu serviço. O a fonte da parte. E uma forma de poder depois que faz mas é, isso é depois que um catálogo de serviço, tem outro secretário, né? Sim, mas agora que o estudo faz o governo, as pessoas não sabem fazer, elas fazem bastante volta. Por isso as pessoas vão atrás do mundo pelo secretário. Tanto é que é um mapa, tem que pessoas já nas condições que estão aí, esperando pessoas de volta para ver qual é que se chama de base, que é o lugar dele. Então, o caso de conscientização, já é o que eu tenho que ser o secretário do mundo. Esse secretário também, eu não quero tirar as coisas. O Flint, ele foi tirar daí. Eles criam cópia autenticada do boletim do Flint. Não sei, mas está no dia do primeiro serviço. É R$20 o boletim para tirar lá. Só um cópia autenticada são uns 300. A primeira lá parece ser R$20. Márcio, lá no CCSP, vocês também têm demanda para o Single Saigon? O que vocês veem que pode ajudar lá? Vocês têm um sonho de palhaço? Quais são os requisitos lá que vocês precisam então? Eu estava vendo no site da prefeitura, eles tinham muitos serviços, eu estava vendo até com eles. Dentro do funcionalismo é uma pesquisa, tem vários plugins para acessar o Elite, outro para acessar certidão de bens do funcionário. Eu acho que isso podia implementar uma coisa dessa, uma perspectiva inteira. É, o problema é que a secretaria, isso é uma pergunta que eu tenho para vocês. Como vocês negociaram isso com a nova cabeça da Gaúcha? Como vocês estão negociando? É porque assim, ó, a gente naquele momento tinha o patrocínio, tinha a Secretaria Geral do Governo. Então foi ele que a Secretaria Geral do Governo está bem mais próximo do governador que negociou, porque a Secretaria da Fazenda é muito ceder qualquer coisa. E aí, como teve esse apoio do governo, aí a gente conseguiu precisar de liberação de empáticos para esse prefeito. Então, foi muito mais rápido. Entendi, mas aí eles passaram para você do que? Eles fizeram uma pendinha para você avisar aqui? Sei. Só para avisar, né? É, ele a gente logo. É uma. Eles estão implementados como se fosse um outro autenticador do usuário. Assim como o Facebook, o Google, eles estão ali. Então, quando o cara loga, eles não estão. Acho que o bom mesmo, uma coisa assim, eles acham que eles não chegam a entrar no documento. O documento a gente envia e eles dizem se está certo ou não. dinheiro, na verdade, do prefeito. Mas existem poucos lugares, eles fazem o é, porque dependendo da. Por exemplo, a orelha de venda. Essa do cadastro, se eu tenho. E do que vem, vai para outro lugar. Mas hoje a gente não faz, as pessoas só vêm para outro lugar e fazem. Exatamente. Vocês não vêm Vai ser um pouco. Que podia ser, por exemplo, uma medalha que receberia para validar a matrícula dele e dar no cadastro. E a partir daí você tem que confiar em quem vai ter. Eu acho que dá para vir dentro do prefeito. O problema é assim que a. É, tem que vir na gente, né? A gente teria problema, né? Para ficar problema, uma secretaria é o quê? Só a secretaria é o quê? E recebe pelos dois. Não é vontade de juntar, porque ele receberia pelos dois. É, se uma coisa vai contigo, mostra, ele ia ser empolgado, mas eles descobriram uma forma de achar o nome. Não vai cobrar com os governos juntos, os governos juntos, porque eu estou com as contas. Eu queria o prefeito. Aí ele paga. Ou fazer isso no teatro, né? Pagar o governo, só que vai usar em outro. Mas o que vai achar é o prefeito. A secretaria vai ser empolgada. A secretaria vai ser empolgada. É. Eu estava dando uma olhada aqui nas ferramentas, eu acho que todas essas de CAS, CAS é Central Authentication Service, elas têm esse, a questão é que elas são centrais. Então esse que é o problema, que é um que elas não atendem, entendeu? Porque justamente o que a gente quer é que não seja central, porque senão da onde vai ficar esse servidor? Ministério, vai ficar aqui, mas pô, mas o Ministério da Cultura, aí vai ter serviço do. Da receita do Rio Grande do Sul na Secretaria, né, de Cultura, né? Então esse, eu acho que esse é o lance. Esse mas você não está centralizando serviços, né? Oi? Você não está centralizando serviços específicos. Não, mas está centralizando a autenticação, justamente. Então. Eu acho que isso, o requisito é ser distribuído, isso, criar uma rede de confiança. A rede de confiança é entre os autenticadores, eu acredito. É o que eu quero perguntar, não daria para fazer dentro do próprio cidadão. Desenvolver uma forma que ele, cada instância já previamente conheceria as outras instâncias para poder tipo, se eu loguei, então assim, só posso ter, eu só encaminharia para a outra instância e ele só mandaria para o outro, porque assim, previamente eles já se conheceriam. Porque assim, essa história desse tipo Ruby, que assim, cria que é. Então assim, eu tenho que estar dentro dele, então ele tem que ter um lugar para a sala principal, então ele pode dar um zero. Entendi. Essa história do. Você falou do Micas, se já se quer, você precisaria estar em algum lugar. Você já mataria. Aí eu ia dar uma possibilidade de um outro cidadão, ele previamente e oficialmente entre as instâncias que existem, já se conhecerem, entendeu? Sim. Para poder, quando você fizesse esse mapeamento que ele estava fazendo pela localização, se eu estou logado em São Paulo e eu vou no Ceará. Ele já sabe qual é a instância do Ceará, então ele só passa em tal de carro, e o outro do Ceará já recebe. Você vai pensando isso, né? Tem que ser pensando nesse problema, vamos gerenciar isso. Aí é pra cá que você teria que ter. Esse cara vai ser do Brasil, tiver uma coisa que tem uma vida de 5 mil no mundo. Pra gerenciar quem quer as quem, né? Esse é o desafio já de qualquer sistema distribuído de identidade ali. O Best Card é isso mesmo. Então, mas é uma questão de obrigatoriamente mesmo. Já deve a gente saber quais são os outros tipos. É, tem que entrar nessa mesma cima. Normalmente eu já começo a propagar tudo. Com o Harvest ali no Sequeno, é isso. Você chega no cara e fala, aquilo lá é uma instância. Ele vai lá, excomunica. Teoricamente seria assim, né? O cara, se eu vou falar no. E o Sequeno? O Sequeno? Saber onde é que existe. Informar. O repositório das API e tal, o portal do dados abertos, por exemplo. feito isso aqui. Você bota teus dados lá e ele tem um conjunto de APIs que permite distribuir os dados. Como é que serve? CKAR. Repositório de conhecimento. Esse OpenAM, eu sei que ele atende, só que... Não sei se ele é só um termínico também. OpenAM, né? Acho que é um problema assim, cara. É, eu fico muito desconfortável com a função em Java, porque acho que a gente vai ter que programar bastante nesse level, né? Me parece difícil o caminho de achar uma solução que atenda a gente, porque... Primeiro tem instalações rodando, né? E então necessariamente vai ter que importar esses dados das instalações que já estão funcionando e fazer funcionar com os serviços que já estão no ar. E segundo, que me parece que são demandas bem específicas. Se a gente pegar um software pronto, vai ter dificuldade para manter isso e para importar vai ser um... Na verdade, o OpenAM ele é uma mistura que a gente faz no protocolo. Ele suporta a sentada do protocolo dele. Poderia se integrar com ele sem usar ele necessariamente. Você concorda com isso? Você acha que é difícil a gente achar uma solução pronta que atenda a gente? Porque tem uma discussão, inclusive no Telegram, tem um grupo que começou aí, no Vince da Banda. E aí começou essa discussão, mas a gente faz um, a gente pega a solução pronta e tal. Acho que isso é uma discussão boa também. Vocês acham que a gente consegue achar uma solução que atenda esse requisito que a gente tem aí? Eu acho que o maior problema em si é a gente criar um protocolo, é isso. Aí se o cara não gostar do código que ele viu ali, ele implementa aquilo e tal. Né? E acho que o Alf é um pouco disso, assim, você sim. Olha, tá, você tem implementações do Alf espalhadas por aí de diversas maneiras. Tá? E... Não sei, o que eu tenho mais jogado nessas discussões, assim, dentro do grupo e tal, é, primeiro, assim, eu acho que a gente precisa oferecer uma solução para o cidadão que não seja só a ponto de desburocratizar, mas que permita devolver para ele o controle dos dados dele. Olha, pô, isso aqui é teu, cara. Eu estou usando de tal maneira. Bacana. Tá, eu quero ir para outro órgão, tá? Outro órgão está utilizando esse outro conjunto de informações. Esse é o primeiro ponto, assim, que eu acho que a gente tem que imaginar, assim, e aí é isso. O Alpha, por exemplo... A princípio cumpre essa tarefa, né? O login cidadão mostra esses pontos todos lá. O segundo ponto que eu penso, assim, essa questão da federalização é isso. Como é que você permite o cidadão, pô, ele tem um login único que permite ele acessar os serviços da cidade, os do estado e os serviços federais. O ponto interessante, assim, que apesar da gente imaginar que existe, tem o OpenID Connect, alguns outros elementos de federalização e tal. Esse ponto acho que a gente ainda está um pouco mais distante, assim, mas sabe, levar em consideração. E aí, por último, é a gente imaginar esse sistema distribuído. E aí, a galera que não confia no governo, mas quer utilizar algum serviço, coisa do tipo e tal. Mas eu acho que, de repente, é isso. O que a gente tem hoje e agora, não, é... O Alpha é o básico, assim. Infelizmente, é você ter uma estrutura centralizada e centralizadora que consiga verificar suas informações, não é isso? É por cada estado em si ter, pelo menos cada estado ter um login cidadão e o governo federal ter um login cidadão. Sim. E, de repente, imaginar uma, assim, um negócio de... Isso aí. É, eu também acho que o login cidadão hoje é a ferramenta que está mais próxima do que a gente precisa. Né? Da gente ser feito outro, a gente conhece. Na verdade, ele só tem um código igual. Sim. Ah, mas eu acho que o interessante é isso. Olha, é uma implementação de um protocolo. Sim, mas exatamente, isso é fundamental. É isso. É, o lance é que tem essa parte de federalizar, não existe um protocolo para isso. Né? Acho que o OpenID Connect, ele... Começa a imaginar alguma coisa. Você não teria um sistema de fidelização por trás do protocolo. Você teria que falar que ele é uma, tipo uma regra de negócio, através de uma legislação, entendeu? Tipo, o governo federal olha para o login cidadão do Rio Grande do Sul e reconhece ele. Então, se alguém for tentar logar e aí colocar o URL no meu do login cidadão, do meu RS, o governo federal reconheceria isso. Falou, oh, então, beleza. Reconheço que você está utilizando a identidade de uma autoridade certificadora lá do Rio Grande do Sul, mas não consigo puxar isso. Pois é, Donal, eu acho que o problema é que isso aí, a gente está tendo os mesmos choques, eu acho que a vaga é para isso aí. É porque é difícil você conseguir automatizar essa conversa assim, entre os sistemas quando você precisa criar uma relação de confiança. Então, como é que você cria uma relação de confiança e como é que você conhece? Por isso que eu acho que o sistema que entrou, ele tem que aparecer, ele tem que se mostrar para os outros. Para você ter confiança em alguma coisa, você tem que saber o que é. Então, esse é o problema. A gente quer automatizar que todos os sistemas conversem sem que os sistemas conheçam a história do previamente. O cara entrou, eu entrei no mapa, não sei se tem que saber. E tem que oficialmente lançar eu como parceiro, entendeu? Porque como é que ele vai autenticar isso? E qualquer pessoa vai instalar um mapa e vai estar lá dentro. Entendeu? Não, então assim, é um choque de coisa. Tudo tem que ser, tipo, confiável, mas ao mesmo tempo tem que ser automático e... Como? Eu acho que tem que ser automático, acho que é isso mesmo. Tem que pensar como que você constrói essa rede de confiança. Uma rede de confiança quando você quer que você sozinho, entendeu? É, eu acho que... Porque você não vai ter controle do que está entrando. Vai não, mas vamos pensar em quais são os requisitos dessa rede de confiança. Como é que a gente constrói? A primeira coisa para mim... É ter SSL, né? Vamos combinar que você tem a rede de confiança, tem que ter. Tem que estar criptografado. O Google não suporta o SSL, né? Mas eu acho que a gente podia defender com um ponto aí também, que é o negócio da ICP ali. Tem que dar uma pressionada no ETI ali, para os caras conseguirem emplacar a infraestrutura de chaves públicas nos navegadores. A discussão com a Mozilla está parada, tipo, ah, sei lá. 5 anos. As chaves públicas brasileiras, né? É. Não, que é isso, não faz sentido, por exemplo, assim, eu sei que o login cidadão teve que utilizar disso. Os caras tiveram que ir lá e comprar um certificado de uma empresa de fora do Brasil. Pelo simples fato que se o cara utilizasse a ICP, você quebra a experiência do usuário, porque você toda hora tá tipo... Por que que não é? Olha, o usuário, esse site não é confiável, velho. Fala um pouco, você sabe do que ele tá falando, na questão? A galera fraga já o que é o ICP. O governo federal criou uma infraestrutura de chaves públicas. Então o governo federal ele consegue dar um certificado para um órgão público e falar, olha, utilize esse certificado para estabelecer uma comunicação segura entre você e o cidadão. É um certificado SSL. Quando nós entramos no site, tem o S ali no final do HTTP. E aí, pô, até clica ali, depende do cadeadinho ali, ó. Do hackpack, do RFL, enfim. Cadeado mesmo ali do outro aí. Não, cadeado. Aí, tá vendo? É isso. Então, o navegador ele consegue ter uma certificação de identidade entre ele e com quem ele está comunicando. E o governo federal tem uma entidade que faz esses certificados para os órgãos públicos e tal. O problema é, o navegador precisa vir de fábrica já com um pedaço dessa chave, com um elemento dessa chave, para que ele possa se comunicar com o site e falar, não, esse site é quem ele realmente está falando que ele é, ele tem um outro pedaço dessa chave aqui. E o problema é, o governo federal ainda não conseguiu estabelecer esse link com os desenvolvedores dos navegadores. Então, por exemplo, eu sei que o mais famoso é o caso com a Mozilla. Tem uma lista pública, e aí tem um diálogo entre o gestor do IDI e a Mozilla. Mas é isso, o processo parou. Então, empacou, a galera não consegue avançar. Isso é importante porque, pô, todo serviço público que você for implementar e tiver que ter uma segurança, você vai ter que comprar uma chave de um outro lugar, de um ente privado, com a galera de fora do Brasil e tal, para poder fornecer uma experiência agradável para o usuário. Então você tinha que ter um negócio, tem que ter o ICP, tinha que funcionar, né? Tinha que estar funcionando. Cara, é isso, eu vi lá e eu sei que a conversa num instante ela para, mas não tem um negócio, eu sei que a Mozilla tem umas críticas à forma como a ICP é gerida e tal, mas eu sei que outros países têm suas chaves dentro dos navegadores. Então eu acho que é um negócio que o ICP tem que, o IPI, né, que é o instituto que governa isso, ele teria que retomar esse diálogo com a Mozilla. E aí eu acho que a gente tinha que entrar com... Pode aproveitar o pessoal aqui do Ministério e falar isso. Um processo de pressão em cima dos caras, falar, olha, É isso, eu vou ter que fornecer um serviço seguro pro meu cidadão lá e... Cara, eu vou ter que comprar um certificado? Claro. Não faz sentido o negócio. Claro. É menos ter que comprar um certificado e mais de quem comprar o certificado. Tem que ser. É, bom, além disso, essas chaves são para, né, segurança do usuário ou aplicação. Para segurança entre as instalações. Eu acho que a arquitetura teria que ter, de certa forma, uma aprovação assim, para a pessoa ter uma instalação. Porque vai ser um serviço público, então não dá para pensar que não sei, qualquer um pode ter essa possibilidade de ter essa infraestrutura, entende? Eu acho. Teria que pensar, não sei, você acha que tem que ter um comitê? Como seria o controle de quem entra e quem não entra? Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que a identidade do cara pode ser até ele mesmo que as pedras. Porque ele está pensando no caso de um cascate, por exemplo. Ele tem a identidade dele e ele providencia para garantir que é ele. Mas a questão de validação seria a validação dos dados dele. As medalhas, no caso. A diferença entre autenticação e autorização. Uma coisa é ele estar autenticado, significa que ele tem acesso. Agora, o que ele tem acesso? Aí vai cada instância, cada aplicação e dizer aquele login que o cara consegue fazer. Na verdade, eu falo até de quebrar mais ainda. Eu pensei uma coisa assim, na verdade, do outro. O Cascard, ele vai garantir que é aquela pessoa que está ali. É uma forma de identificar normalmente alguém. Agora, os documentos que a pessoa informa. Aí seria um outro protocolo. Dizer, o cara está com esse documento validado, então eu tenho esse nível de confiança no cadastro. Seria, sei lá, autenticação, confiabilidade e autorização. Mas e se a gente pudesse dar um outro avanço, assim? Se a gente pudesse imaginar a questão da fé pública? Eu não preciso autenticar um documento, porque, pô, eu estou acreditando que aquele cidadão está me dando um documento verdadeiro. Parte do princípio que é isso, que todos os cidadãos são confiáveis. E aí eu falo, eu não preciso que o cara assine digitalmente o documento para verificar que aquele documento é verdadeiro. Entendeu? Daí que vai. É isso, mas qual que é o número de pessoas que fraudam o negócio? É infinitamente menor do que o número de pessoas que entregam um documento verdadeiro. Só que tu vai falar isso pro cara lá na reunião, o cara vai dizer na tua cara e vai embora. Acho que não, cara. O Aldo Rebelo já falou isso no Brasil Digital agora. Um evento que tinha, porra, 5 ministros, cara, presidentes. Mas esse problema, eu concordo contigo, acho que eu vou lá também. Só que eu acho que assim, tem um negócio entre um ministro que fala uma coisa meio doida. O técnico na base que acha que dá pra fazer, mas nem, velho. Um caminhão de burocrata que é o. Desde o cara da segurança, da TI, que vai falar: não, eu sou muito seguro, deixar o negócio me assim, não poder nem guardar no nosso servidor. Não, cara, é que nós estamos uma coisa diferente. Nós já falamos da segurança ali em cima. Aí agora nós estamos da autenticidade dos documentos. Não, isso que eu tô falando, é a cultura. De primeiro autenticar, de não confiar, tá nesse meio. Pode ser que o ministro tenha essa opinião e que a gente tenha essa opinião, mas no meio, todos os caras, todas as instâncias têm uma cultura de: ah, não, como é que vai fazer isso? Tem que comprovar. Tudo tem uma. Eu acho que a gente tem que pensar uma estratégia de disputa dessa cultura, mas não dá pra simplesmente. Você chega e simplesmente na reunião, é a mesma obra. Cara, basicamente a gente já faz, velho. Isso, né? Já tá meio. Porque isso, por exemplo, é isso, a política que eu faço gestão lá, o cara tem que mandar um documento pra web e depois ele vai lá e mostra o original. Mas normalmente ele não mostra o original, ele mostra a cópia impressa daquele documento, fraca. E aí eu peço o portfólio artístico do cara, tipo, o que que impede o cara de ter ido no Corel ali, ou no Inkscape, e ter desenhado um flyer, velho? Não, é uma política. Porque eu acho que essa camada de. É uma sensação de segurança que é estúpida, que acha que por ser impresso é mais seguro. Porque eu acho que é isso, eu estou inserindo uma complexidade no sistema de autenticação do usuário. Estou falando, olha, em todo o nosso diálogo você vai ter que autenticar o documento. traga isso, eu vou ter que inserir ali um ponto, uma complexidade, pô, de verificar essa autenticidade do cara ter que autenticar isso na ponta dele e tal, entendeu? E não aceita o negócio. Assim, vocês acham que tem que colocar o negócio? Pense, mas eu acho que de repente tem que colocar como princípio, olha, nós acreditamos no negócio da fé pública do cidadão. É isso. Não adianta só o gestor público ter fé pública e o cidadão não, e aí a gente parte de um princípio que toda hora eu tô desconfiando do cara, assim. Quando deveria ser o contrário, toda hora eu tenho que confiar no cara. O cara que vem acessar a política pública, pô, eu... Não, é que muitas vezes ele tá fazendo isso lá aqui no sistema que a gente vai fazer, no sistema de eleição pro conselho. E aí o cara precisa entregar uma declaração assinada. Uma declaração assinada a gente mudou, não. Se o cara mudar o piloto pra assinar e dar o piloto, não, o cara não tem um tique. Eu declaro isso. Então trazer o papel e o cara só fez imprimir, mesmo que ele alterou e mudou. É o que eu falei, isso. É o que acontece comigo. Não, aí, por exemplo, tem isso. A gente tem uma questão do negócio e fala, olha. Você tem que estar ciente que você está entrando um documento e tal, e que, pô, se esse negócio tá falso, se tiver falso, pô, eu vou aí cortar tua cabeça, velho. Mas eu preciso só fazer uma provocação, porque eu acho que tem uma solução mais plausível, que é o seguinte. Isso tudo nós estamos falando de uma relação com o Estado mediada por essa identidade. Não é isso? Mediada pela identidade. Então, eu acho que mais do que... Eu acho que esse seu discurso é... concordo plenamente, mas eu acho que talvez mais forte seja dizer, olha... Essa autenticação aqui já garante que esse cara é esse cara. Então você consegue depois, que alguém te fez lá no Rio Grande do Sul. A gente virou e falou, não, você pode. Antes a barreira do cara, pro cara a ver as opções de votação, o cara tinha que achar o título dele, mais não sei o quê. A gente falou, não, deixa o cara entrar, votar, e no fim, você diz pra ele, seu voto só vai ser válido o título. Então, de repente é isso, é tipo assim, olha. O cara já está aqui dentro da identificação dele. Se você desconfiar dele, você tem como chegar nele e tratar isso como uma exceção que é. Você não está desumitando totalmente. Já não, agora você confia no cidadão e bom, entendeu? Não, está confiando no cara. Eu acho que é essa linha, assim. Mas acho que, enquanto aplicação, o cidadão pode não necessariamente obrigar isso. Você pode ter um serviço que é mais de autenticação e aí você tem que punir isso, como é isso, por exemplo, da votação que aí cada estado tem uma certa autonomia para lidar com os burocratas nesse caminho, entendeu? Acho que se conseguir mais a visão do serviço seria isso, porque poder deixar, que em algum caso ele exige que não é dado lá, mas tentar induzir a maioria para não pedir do retorno. Eu entendo que essa parte de... A gente não pode esforçar isso no cidadão, mas eu vejo que a gente está com dificuldade de esperar como é que a gente estabelece uma rede de confiança na prática. Eu acho que... Como é que... Esse aqui é o desafio maior que eu estou vendo. Uma rede de desconfiança. Uma rede de desconfiança. Como é que a gente integra as instalações? Como é que lá o MIT vai ter uma, o Rio Grande do Sul vai ter outra? Como é que elas conversam? Acho que esse que é o desafio que eu estou vendo, que a gente não está conseguindo avançar. Mas é porque eu acho que a barreira está naquele ponto de que relação de confiança não existe se você não sabe quem é outra pessoa. Então, como é que você automatiza uma coisa? Como é que eu abro essa porta dizendo que vou confiar em vocês e quem entrar eu confio? Não, mas tem que mandar pra dizer quem é exetado, esse que eu confio, esse que eu confio, esse que eu confio. Então, se cada plataforma tiver uma forma de ver quem está entrando nessa rede, vai entrar essa barreira. Cara, o OpenID Connect é massa, tem isso, é uma camada em cima do OAuth. Pô, é um negócio assim, é isso. Você já tem um protocolo que é praticamente padrão de autenticação no planeta, e aí você coloca uma camada em cima que permite esses entes se verificarem, entendeu? Eu posso chegar lá, por exemplo, tem um cadastro no MIND. Aí eu vou para outro ministério que tem um outro sistema de autenticação. Mas se eles permitirem o OpenID Connect lá, você pode chegar lá e falar, não, olha, eu tenho um cadastro lá no MIND, velho, eu não quero cadastrar aqui. Ou no estado, né? Vou chegar lá no meu estado e falar, não, mano, eu já tenho um cadastro aqui no link já. Mas aí vai ter uma lista gigante de cada. Porque aí cada. 26, né? 27. Esse é cada estado. Cada estado. Mais valor. Não, acho que vai ser mais não sendo principais. Vai. Não, 26 mais 40, né? Porque o MIG vai querer ter um. Aí cada ministério vai ter um. Mas então, é. Não é tão, tão... Mas é, dá uma parte. É que assim, é o protocolo permite é isso. Uma coisa assim, o governo federal pode chegar com tranquilidade, entre aspas, uma plataforma única. As esferas federadas não, porque elas têm autonomia. Então você pode até trabalhar com algumas esferas federadas dentro de uma mesma tecnologia. Você nunca vai conseguir garantir que elas entrem todas numa mesma. Então você tem que trabalhar com a perspectiva de que cada esfera federada tenha uma tecnologia diferente, que tem que estar preparado para uma delas, porque a autonomia administrativa garante isso para ela. Mas apenas se você pensar no sistema nacional de cultura, que é construir condicionantes, eu acho que impor a coisa é esse, né? Se você construir recomendações para adesão, integração do sistema nacional de cultura, oferecendo benefícios, alguns podem aderir, mas você não garante que todos vão. É, só para ele tem que estar preparado para a exceção também. Eu acho que pode ser que tenha o portal de dados abertos. Cara, qualquer cidade pode chegar lá e botar os seus dados lá no Naimba, lá no Nacional. Ou elas podem implementar seus próprios portais e ainda consulta aquele portal específico. É isso, entendeu? Se a cidade quiser ter um login único dela, desde que ele utilize o protocolo, não tem muito problema assim. Porque é fácil fazer uma, tipo, uma ligação entre o governo, entre governos, né? Entre o governo federal e a cidade. Então, não é difícil e tal. Mas assim. A autenticação acho que é a parte fácil de fazer. Porque existe o protocolo que é isso. Tá vendo o golpe AM, eles usam SAML. Corrigir, não sei. Só não fazer isso pra alguma coisa. É, eu acho que o problema é como é que a gente distribui essas validações que a gente precisa. Como assim? Suas medalhas. Os tokens. Essas medalhas que vocês têm são tokens. É isso? É, você dá o token e fala, você pode usar agora no serviço. Não, na verdade não. Essa medalha é assim, ó, o cara. A medalha é sendo pra te aferir a confiabilidade do cadastro. Abre a internet, tá aberto aí, abre o meu login aí. Tipo, uma coisa é um serviço que é de consulta, que você consegue fazer hoje em dia na internet só colocando seus dados, seu CPF e tal, você consegue fazer e aí nenhum problema seu login. É, e outra coisa são transações, coisas que são ações por você. Que aí você tem outro nível muito mais profundo de confiabilidade, que você não pode. O simples fato de você autenticar que aquele login não significa que é. Que o login foi feito para aquela pessoa. É por isso que a gente deixa isso para a aplicação. A gente só diz assim, ó, essa pessoa, esse login, a pessoa acertou o login assim. E ele tem esses documentos validados já de alguma forma. Então, se a tua aplicação diz, ah, eu quero que o cara tenha biometria e certificado digital, vai validar. Se ele está logado, vai receber as medalhas dizendo se ele tem biometria e certificado digital. Se ele não tiver, tu. Então, a aplicação não exige, nada, ele trabalha com login no olho cego. Seria uma medalha. Tu iria lá no Moscato BGP, que é o Instituto Geral de Perícia. Vai lá. O Instituto Geral de Perícia da Polícia é o que faz o RG. Aqui, obviamente, identificar que você quer fazer um crime. Só que esse é um papo. É pra você ver o quanto que é o oposto disso, entendeu? Tipo assim, quem identifica o cara é a polícia, pra quê? Pra caso ele cometeu um crime. Não é pra o cidadão ter seus direitos garantidos, né? Pra pegar sua digital, não é porque eu não saber quem é você. Você vai cometer um crime lá na frente, aí a gente pega. Essa é a lógica que a gente tem que Não, não, então, é a lógica. Elas verem que eu vou dentro da aí, o carinha lá, varia o processo que ele precisa pra identificar, que ela gostou ela mesma, põe o dedão lá, verificou, tá, manda um instantão esse aqui, pronto, naquele momento, que logo o instantão tá vinculado com essa pessoa. Mas isso já existe? Não. Só, a gente só tem que o IDP é validação de documento. Cara, se é. Algumas informações que o IDP exige e ele disse que o documento é válido ou não. É, isso é uma coisa que a gente queria pontuar aqui, pra, não sei se já está, mas de encaminhamento, que é o seguinte: eu acho que a gente tinha que sair daqui com uma lista desses lugares, com Receita Federal, TSE, desses autenticadores, pra gente pegar essa galera que está aqui, fazer um documento, fazer uma frente, vai atrás, velho. Abre ali o site do ITI, manda uma solicitação para o ITI de participação social do Brasil. Procura, acho que ICP Brasil. A gente vai dar a nossa relação para abrir uma porra de uma API para a gente poder consumir, cara, todos os extratos. Ninguém consegue usar porque é caro. O serviço é essencial para essa relação, cara. Então acho que uma das coisas era ver isso, porque isso dá força. Tipo assim, eu estava falando, se eu, inclusive, disse. Vocês têm lá uma. O SNIG tem uma autenticação. Tem essa autenticação do CPF. Acho que. Uma coisa, por exemplo, alternativa que a gente vai fazer, não. Acho que ali é a certificação. Que o nosso. Abre essa API aí, autentica pra nós, velho. Ah, aí, a hora que você clica, aí é uma autoridade certificada. Olha isso. Aí vai descendo aí. Não, é isso. Só um pouquinho. Agora não. Essa eu acho que ali, velho, num desses botões ali vai dar a lista ali de quem são as entidades, as. É, alguns desses botões aí. É intuitivo, né? Não, dá uma merda. Eu também tô procurando esse cara. Ele tá na capa. Não, ele só vai dizer o que é uma das entidades. Vai na capa, vai na capa. É explicação. Na capa ali? É, na capa que tem. Não, mas é, por exemplo, essa é uma discussão. A presidência tinha que ser uma autoridade desde isso, no mínimo tinha que ser uma autoridade desde isso. Cadê? Porra, minha nada. Vamos obter o certificado digital. Positório, já. Aí. Ah, de novo, no mesmo lugar. Ah, escolher a autoridade certificadora. Que ótimo, né? Ah, legal. Aê! Receita Federal, né? Aí, ó, a Sejus, umas empresas privadas. Pode ser, ponto. O Vim pode ser, a residência pode ser, o governo do estado pode ser. É, mas o problema é que custa ali, né? Ou o Cultura Digital da BR pode ser? Não. Poderia. Tem um processo. Não, o Cultura Digital. Como é que é o vínculo institucional do Cultura Digital BR? É uma coisa missa. É o OS que mantém. Não, acho que não. Tem que ser uma entidade. Não, mas a CSI é uma empresa. Serasa. Serasa. Não, mas a gente tá numa empresa. Mas estou falando, se pode empresa e pode governo, talvez seja potente a instituição. É o lobby, né? Não, talvez é. Tem que chegar no lobby ali no cara. Talvez até já seja, não tem mais alguma ideia. É dinheiro, velho. Pô, você tem as empresas privadas aí, é dinheiro o negócio ali, ó. Olha lá. Serasa, mano. O cara que cuida do seu crédito é o mesmo cara que cuida da sua identidade, velho. Não, mas aí eu acho que tem uma coisa aí que a gente via nas medalhas do Enem Cidadão, que é cada um desses, tipo, a Receita Federal, ela é certificadora de um, também de uma. De um tipo de informação, entendeu? Ministério das Relações Exteriores. É, sim. Entendeu? Então aí vamos lá. Em tese, se eu tenho um certificado desses de API, eu tenho uma assinatura digital. Então minha autenticação é válida para qualquer. Essa não poderia ser uma medalha que garantisse. Sim, a gente já fez experimentos com isso e já funcionou. Né? Porque, se tu quiser login usando o teu certificado digital. Durante aquela sessão, tu vai ter uma medalha de bebê login que foi feito com a certificado digital. Não é permanente, porque alguém pode logar o teu login sem assim, usar o seu certificado digital e fica é tudo. Então é por sessão. Mas, quando eu tô fazendo pele, nós tínhamos parado nesse negócio da autenticação, né? Adobe ID Connect. É, se quiserem abrir depois aí também colocar o URL, eu acho que é massa. Não, o Open ID Connect é basicamente isso. Você tem já um login do Rio Sul, aí você vai no Cidadão da Cultura, aí você vai lá, logar com o Cidadão do Rio Sul, não é isso? Não. Como é que é? Por exemplo, o Open ID original, o que que era? Ao invés de você colocar o teu login, você colocava uma URL. E aquela URL que você colocava virava o teu certificador. É como se... Que hoje os caras têm um botãozinho, logar com Google, logar com Facebook. É. Com o OpenID você tem que colocar o URL do teu perfil do Facebook. E aí ele ia lá e te autenticava. É isso que eu estou falando, entendeu? Ah, você tem um estado. Então, você vai lá, pega o URL do teu estado e coloca no campo do login lá do Ministério da Cultura, por exemplo. E aí o Ministério da Cultura vai lá naquele estado, opa, esse cara é o fulano, massa. Entendeu? O OpenID Connect coloca essa camada de URLs em cima do OAuth. Tá, mas ainda precisa da URL. Precisa da URL. Foda é isso. Né? Falar pro cara, mano, tem que dar URL é meio estranho. Sim. Mas assim, a princípio é o que existe já de protocolo. Mas você pode botar o botãozinho lá. O cara escolhe o estado. E ele monta o URL. É. Não sei o que falar. Não, pode. Igual quando você vai pegar internet no aeroporto, ele te dá a opção de das 40 operadoras e coisas lá. É. Pode baixar uma lista. Pode ser. Na verdade, o ALF é uma listinha ali, só que não, já tá tudo. Tem que ser bem configurado. Isso. Dá pra fazer isso. Agora, só que aí essa lista vai ter o quê? 27 estados e 5 municípios, que foi o seu? Mas você acha que cada município vai querer fazer um login? Sendo que o estado fornece a estrutura? É uma discussão que a gente teve lá no Rio Grande do Sul, o IGP. E aí você não faria uma lista então, você pediria pro cara, não, então agora você descobre como é que é. Mano. Não, também dá pra fazer um autocomplete, né? Usabilidade, o cara vai digitando ali, esse cara digitando. Ou um e-mail, tipo um e-mail, né? É, mas eu acho que a gente tinha que isso é legal, essa viagem. Mas tem uma realidade que é a seguinte, a gente tem que ter ao menos um, dois funcionando, a gente tivesse 27 é o máximo. Né? Então, sim, eu acho que não seria problema ser uma lista enorme, né? Botar uma lista enorme, o cara pode ir digitando e ele vai mostrando a lista. Não, acho que vamos deixar assim, vamos então seguir. Acho que é convencido já até isso aí, o PR Connect. Mas o problema é que você não vai ter um lugar que é fechado com o Priscila, que é praticamente ótimo. Poderia? Mas tá, falando que o potencial de, na verdade, ter 50 mil, uma lista de 50 mil. Os caminhos é muito grande. Em 5 vai ter um mercado de universidade, vai ter uma coisa. Então, aqui na lista viria só o pessoal muito para a pré-graduação. Então, os caras podem digitar qualquer URL nesse campo. Então, o cara vai. Tá, então, a primeira pessoa que se logar no mapa do Ministério, mas tiver a dedicação dele for lá, me lembrando do senhor, vai ter que botar o URL. Isso. É, eu penso assim, ter esse campo, né, meu RS barra eu. Como é que chama esse campo? Nem lembro agora, mas basicamente é isso. Tá, login, né? Tem login, o cara vai digitar lá o... Então começa a digitar, né? Meu, aí aparece ali, então é. Ou então o cara vai digitar, né? TP, W, qualquer coisa que quiser. Ou um e-mail, tipo Jabber, assim, né? Um endereço, tipo alguma coisa, arroba. Até com arroba DF, por exemplo. Eu descer, eu vou te falar. Mas peraí, vocês estão viajando aí pra caralho, mas vocês têm quantos login pra juntar aí? Nem. Não tem, tem um. Tem dois. Tem dois. Três. Cadê? A presidência é o MIM, vocês estão fazendo só, participa BR, descer. Eu acho que qual o seu. Quem que é o seu melhor de identidade? Nós vamos ter dois, vai ser um. Só dá a autenticação. Aí ele dá um token e vou olhar. Cada espaço do mapa que a gente tem. Você vê todos os policiais lá. É, você vai fazer uma vez. Por isso. Legal. Então tem um novo que o RS faz. É, não sei se não faz isso. Não é skin. Aí o sistema vai até o novo. Não, ele é RS. Só dessa vez você sente isso. Aí a parada devolve. Todos esses nove estão acendo na federação. Aí a gente confia. É isso. Tem um sistema de casa. Quer dizer, já estão. Aí, o que é o limite, a gente consegue fazer. Sempre vai ser normativo e ele salva em vários lugares. Aí ele salva o processo. É, eu acho que esse debate aqui, ó, é uma lista finita, né? É uma lista finita. Mas ele vai fazer alguma coisa que não precisa de uma lista. Então, se você não quer logar, só tem isso. Acho que é uma forma que ele possa dizer qualquer um. Qualquer um. Não precisa ter uma lista fixa. Ah, eu entendi se ele era o técnico. É, eu acho que era uma. Aí a maneira como pode dar o implementado no protocolo aí, aí depois ajudar pra gente tirar o professor de domingo. Sim, acho que temos passo a tarde, né? Que a gente pode mudar. Mas eu acho o máximo que o PendConnect é isso. É em cima do ALF, já tá todo mundo usando o ALF. Então é isso. É, o ALF é o. Não deve ter um desafio muito grande de implementar isso. A mim tá tudo. Fazer uma reflexão. Talvez um pouco abstrato, né? Eu acho que os fatos que eu tinha no mesmo vale a pena. Do ponto de vista de arquitetura, a gente não tem como, por exemplo, a modelo que são as redes de DNS, não tem como construir uma rede federada de propagação de identidades que se conectem entre si na hora que o usuário for se conectar, fazer o login dele. A rede identifica onde é que está o provedor de acesso da chave dele, vai atrás, com os cuidados, volte. Porque para garantir privacidade, podia, por exemplo, ter o e-mail da pessoa, um hash 35, e aí associada a ela alguma informação de pilha de servidor, onde, qual servidor é que pode comprar aquela identidade que vem com aquele hash. Então, eu acho que é segundo caem. Oi? Segundo os nossos caem. A gente tem que garantir que a rede, pelo menos lá em cima, eles estão de pé sempre. Mas aí que tá, não precisa ser uma rede, se outro servidor é. Sério, a linha de venda é DNS. Os dois que estão dentro da lista também do PSK. É, aí tem o PSK, vocês já ouviram falar? Que ele faz tipo. Distribuído. É legal. Eu tô achando também que esse caminho de só o off-connect também vai gerar um negócio que o cara vai estar lá. Você tem login do Rio Grande do Sul. Aí eu vou lá no mapa estrutural de São Paulo. Aí ele olha que ele abre atrás de login e tá lá. Conectar com. Ah, você já tem login cidadão, você faz ali um sistema para conectar por ele login, para ele botar o URL lá. Mas vai ter um botão lá conectar com o Facebook, você acha que vai para onde? Na prática, eu acho que vai acabar com o. Não, mas é o login cidadão. Que eu entendi, é o negócio seguinte, o primeiro login não pode ser via esses provedores. Pode ser. O cara tem que fazer o cadastro dele, aí dentro do cadastro o cara pode associar a conta do Facebook, a conta do Twitter e afim. Mas o cara, o primeiro login do cara, só o cara não, é o Facebook, aí você tá remetendo a autenticidade ou... Não, pode ser. Eu falei isso porque eu acho que talvez nós temos que avaliar também esse caminho, talvez, não sei se centralizado, mas tem um esquema que é o mesmo, talvez esse esquema do... Do centralizado? É. A autenticação. O PES, PESCARD. Desculpa, abre o negócio do OpenID ali pra gente ali, que eu acho que já tem um negócio aqui maneiro, tem um negócio de discovery aqui. Eu acho que o cara já dá um. O cara já pode meio que buscar informação de outros provedores. Logo, logo, né? É openid.net/connect. Aí, ó, já o segundo. Aí se descer um pouquinho ali, tem especificação e aí ele. O segundo item. Aí eu tenho core e discover. Aí ó, define como clientes conseguem descobrir dinamicamente informações sobre provedores OpenID. Ah, é, mas isso é outra coisa, né? É isso. Não, mas tipo, eu coloco meu CPF, ele me diz os provedores que tem ali. Né? Eu coloco meu nome do usuário, ele me diz os provedores que tem ali. Porque eu acho que é o seguinte, é, o protocolo tá aí. É tipo um pirate-bay dos providers de identidade. É, né? E aí a parada, como nós vamos implementar isso? É por aí, se é tipo, se o login do cara vai ser uma URL, se vai ser um formato de e-mail e tal, aí, pô, depois nós piramos na hora de implementar o negócio, mas aí... Não, o login cidadão tem uma besteira, mas é uma coisa que é simples, que é tipo, no campo o cara põe login, ou telefone, ou e-mail, ou CPF, e a parada, tipo, o seguinte coloca aí, dá uma lista de provedimento. fácil. Mas de repente seria massa, aí depois acho que é outro ponto, é, cara, qualquer informação, qual é o conjunto de informações básicas que a gente precisa reter para garantir que aquele cidadão é ele mesmo? Então. Nós falamos da autenticidade, mas não falamos do básico. Então. Vai ter que ter o CPF do cara, tá? E aí quem podem ser as entidades que certificam o CPF do cara? A mesma que é hoje. Tem uma entidade a polícia. Do Brasil que certifica o CPF. Tem uso. Tem. Precisa ser. Alguns fazem da minha. Tem que organizar para ela parar de putaria e prover esse serviço de autenticar CPF de maneira. Assim, aí já tem que pôr junto aquela listinha lá, já coloquei o negócio da pressão nesse, da ITI, já tem que jogar uma pressão ali. Isso, são fora, nós temos que fazer uma reunião dessa na Receita Federal. Só passar o CPF já... Tem a, aí ó, o presidente, tá com nós aí. Deixa eu me mandar a identificação principal, você saber a pessoa, você deve saber se você tá lá e continuar no seu. Mas não vai procurar dar notificação sem saber contar com a pessoa para resolver coisas no dia a dia. O celular, que é essa coisa que vocês falaram, vai ser melhor do que o CPF, o celular. É, então, isso que eu ia falar, porque segundo, se a gente colocar CPF como referência, a gente põe isso no âmbito totalmente governamental. Nem sempre é necessário, se eu quero montar uma rede aqui na minha vila de pescadores, eu não preciso de pedir o CPF pra galera, só que o provider aqui que o cara tem um pedido vai online, entendeu? Mas eu acho que tem que ver com esse conjunto mínimo, tanto para o cidadão, ele nem é CPF, nem é obrigatório o básico. O básico é você conseguir voltar, porque é o e-mail, o telefone a gente não conseguiu colocar por uma questão de não, mas de que a gente não tinha como mandar SMS e tal. Mas talvez até melhor do que e-mail e telefone, que você confere lá, SMS, acabou. Então tem que verificar o que, que é. Eu acho que o telefone ou e-mail é mais universal que o CPF. O CPF acho que deve ser para quando você entra lá no Rebob. Não, então. É. Mas vamos lá. E algumas coisas você. Adianta eu ter um login cidadão para o cara acessar serviços públicos sem um conjunto de informações básicas que são necessárias pela legislação? Aí tá. Isso é. Como chama isso? Não é. Quando você vai acessar um determinado serviço, aí o seu login precisa ter um conjunto de medalhas para isso. Não, lógico, isso com certeza. Então, tipo assim, se você quiser fazer um serviço público com o seu login da universidade, a universidade tem que ter um convênio com a Receita, tem que aceitar essa autenticação. Se aquele provider ali não lida com o CPF, você não pode usar aquele provider para acessar esse serviço que exige CPF. E aí, logicamente, os providers públicos todos vão possibilitar esses documentos, mas não é na entrada, é quando você vai acessar o serviço. Então, tipo, lá no login cidadão, eu entro para participar do mapa estruturais, eu não preciso colocar meu CPF, mas quando eu vou botar na prioridade, ele pede. Não, aí sim. Mas eu vou depois, eu não preciso colocar antes. O uso, na verdade, é justamente aí, então. Porque eu tava com essa dúvida, eu acho que é isso, eu acho que, na verdade, você fazer um modelo de login baseado na maior informação não é o caminho mesmo. É, a verdade é que a gente saber que o cara tem dados sem precisar receber esse dado. Tem também políticas públicas que funcionam sem necessidade de direitos. As próprias políticas de participação, exato. E aí eu tava mais ou menos levando meu raciocínio, porque na verdade você pode ter a grande com participação de órgãos públicos sem necessidade de CPF. É, inclusive. E aí tem que fazer, esse é um ponto, outro ponto é onde, como é que é a arquitetura desse dashboard para nós vamos disponibilizar para o usuário revogar, por exemplo. Porque num processo descentralizado. Né? Porque o centralizado a gente já sabe como é que é. Eu vou lá hoje no meu na opção de privacidade no Facebook e revogo quem eu quiser. Eu vou lá na minha opção de privacidade do Google, revogo quem eu quiser. No centralizado já está claro. Como funciona? O sistema governamental deve, por questão de usabilidade, funcionar dessa maneira. O que é diferente? A autoridade já está num lugar só ainda. Olha, o lugar nesse lugar. O primeiro lugar que você lugar vai guardar. É um dashboard por cada. Como se fosse o meu login, né? O RS. Lá ele tem a dashboard e você fala: quero divulgar esses caras aqui. Aí isso aqui lá vai começar a aparecer um monte de serviço para além do governo estadual. Vai começar a aparecer pô, serviço federal, serviço municipal e tal. Aí você vai falando, vai revoga. Cada usuário vai usar um dashboard de um lugar diferente, ainda que os dashboards podem estar com o mesmo leque de serviço. É. uma hora e isso vai. Esse serviço é legal, legal, a gente ir testando. Não sei se vai dar merda. Esse ponto de vista político, o usuário acessando um serviço do Rio Grande do Sul passa a autenticar um serviço do governo federal. Aí por qualquer carga d'água lá, dá um piripaque de comunicação, protocolo e tal, dá alguma. Aí o cara fica impedido de acessar um serviço, uma política pública do governo federal por conta de uma falha técnica do sistema. Imagina o piripaque, isso não pode dar tudo. É o que já dá, o tipo de piripaque já dá hoje mesmo. Quando você perde algum documento no limbo da burocracia, assim. É, e eu fiquei um ano sem carro porque, mano, a parada se perdeu lá no meio e ninguém conseguia me dar uma resposta. Ah, eu acho que você quer resolver o problema do seu carro. Mas, ó, se não for pra isso, pra que serve? Pô, então. Engajamento na agenda do Login Cidadão. Meu carro. Meu carro é meu carro, velho. Não é mais meu carro. É. Mas é o que eu acho que é o seguinte, assim, sabe? Acho que o próprio protocolo, ele tem elementos que evitam isso, por exemplo, entendeu? Ele tem uns overfailers, assim, cara, ele tem como passar por tipo, é que eu nunca, quer dizer, não sei, é que é isso também, nunca sentei profundamente e tive experiências disso, assim, de que a comunicação entre dois entes, né, o provedor de identidade e o serviço, deu uma treta e aí a parada se perdeu e o cara não consegue acessar o serviço. Mas essa preocupação, assim, é importante, mas é, a partir do momento que você quebrou um dos três passos da rede, resolve isso como? O serviço já te conhece. Ele não tem todas as informações com você, mas ele te conhece, o serviço do governo federal. Você, na verdade, vai ter que se reapresentar. E aí seria todo aquele cadastro que tinha feito no Rio Grande do Sul, você vai ter que recriar dentro do servidor central, mas enfim, já com uma certa, um vínculo, você já sabe que você acessava aquelas coisas, você tinha alguns dados ali, só vai ter que se reapresentar, senão qualquer um poderia roubar a identidade do outro. É uma solução mesmo para isso. É a mesma coisa de reforma de certificado, né? de chave. Então, se você revoga a chave, você tem que se reapresentar. Você é você. Se eu tiver perguntado, se vocês já falaram, pode me quitar, a gente conversa com o almoço. Boa. E o blockchain entra em que momento nessa cultura? O que ele melhora nessa arquitetura? O que é o blockchain, essa tecnologia baseada em blockchain? Como é que a gente aplica ela nessa arquitetura? Ele proveu de único nesse. Todo o seguinte, né? Só um link. Eu não chega a ter mais informação. Mas é que a pira mesmo do blockchain em si é o seguinte. Nesse modelo que nós temos hoje, você tem entidades centralizadoras. Certo? Você vai ter os órgãos do governo que autenticam aquele cara. No blockchain não. Ele vai funcionar tipo a PGP. GPG, né? É isso. Você começa a ter uma rede de confiança entre as pessoas. Então eu vou confiar em você baseado em quem confia em você. Então se você tiver 10 pessoas nessa sala confiarem em você, aí eu vou falar, não, então pô, o cara é ele mesmo. Parece legal. Entendeu? É um salto cultural a mais pra esse dos provedores. É que nem o negócio, até que nós estávamos falando, o negócio da identificação ali da rede da pessoa. Eu poderia pegar o blockchain e verificar, velho, quem que é a rede desse cara aqui? A rede é ele mesmo. É, mas isso que eu tô falando, né? No blockchain não dá pra colocar que um dos nós dessa rede é a Receita Federal, que tá, não diferencia. Não daria pra fazer isso. Diferencia de que o PSCAR ia ter. Você tem uma rede de vários, e um deles é a Receita Federal, o outro é o governo tal, que é os dois verificam, um verifica meu RG e o porque outro CPF. Porque na história do Bitcoin você tem esses sistemas de tipo wallets lá, né? E aí é a mesma coisa, tanto que a hora que você entra no site do PSCAR ele oferece dois lá, né? Bitcoin mais um ali, que é a própria empresa que fez o negócio. É a mesma coisa, você teria esse sistema centralizado, mas você poderia falar, olha, eu quero. Você poderia prover esse serviço para outras pessoas, né? A entrada delas nessa linha. É, eu abri aquela tela ali porque me fez pensar o seguinte, né? Isso aí a gente fez para um governo que ele tem em base, que a gente pensou ali no Instagram. Ele está recriando essa situação. A gente vai ter essa nuvem de provider. Então, tipo assim, já que a gente tá falando na lógica distribuída, quando esse trem funcionar, a gente vai ter os 5 mil municípios, os cada órgão, não sei o quê. E acho que isso vai... ele tem que pensar esse dashboard dos dashboards, entendeu? Quem, como é que é essa... onde é que é essa base? É, tem uma lógica também que... então, lá, o município lá lança o bagulho dele, fica lá, meio que o nosso prefeito, né, quer mais aqui, joga fora. Uma galera lá que perdeu o acesso a tudo. Perdeu a identidade. É, mas aí entra um pouquinho, que eu não sei se vocês colocaram alguma ideia na galeria, do que o Bob falou, do lance normativo. Tipo assim, foi uma coisa que no Rio Grande do Sul a gente não chegou a conseguir andar, mas que faltou lá e tal, mas que precisa ser feito. E que em todas as instâncias precisa ser normatizado. Né? Tipo, nem o prefeito chega e apaga, sei lá, queima os... Isso acontece porque hoje é feito muito no voluntarismo e acaba ficando como um serviço de segunda classe do Estado. Não, e não tem regulamentação. Não tem regulamentação sobre a informação digital pública. É um site, hoje é um site. É, exatamente. Desligou o site, desligou outro site. A gente não tem uma normalização maior. Porque é serviço digital. É o conceito de serviço digital, exatamente. É o amadurecimento do conceito de serviço digital. Exatamente. Pra e isso, aí precisa de regulamentação disso, entendeu? Nesse caso, o esquema do blockchain não veria, né? É isso. Porque o cara lá que tava com o bagulho vai fechou. Cara, teria que contar com a boa vontade deles de te dar essa chave privada pra gente poder migrar ela. Nossa. Que até é o que acontece com o Bitcoin hoje, né? É. O cara morre, ele perde as moedas. Moeda do sol. É, se você tiver um backup dessa chave, beleza. Migra ela com o outro cara, tu mesmo vê com ela, e todo o serviço que tu autorizou aquela chave não tá voltando pra aquela chave. Ah, e aí tem uma outra coisa que é bacana que o Murilo traz no debate, que o Murilo é funcionário do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil é hoje um dos caras que tem a maior infra de tudo que dá conta, porque quase todo mundo que deve ter conta no Banco do Brasil. Então os caras têm uma infra de identidade digital foda, de autenticação foda, não sei o quê. E se a gente tá falando de guardar informação confiável, você confia nos caras para guardar sua grana, velho. Será que é ali que você não vai guardar sua chave privada? No seu cofrinho pessoal, você chega lá? Acho que tem que pensar nisso. Onde é que você vai guardar essa chave privada? É no servidor do prefeitinho ou é no Banco do Brasil? Ou é no meu, ou nos dois, ou não, eu prefiro deixar privado no travesseiro. Tem os, né, a maioria da galera aqui, inclusive, guarda o travesseiro, prefere perder a chave privada do que deixar na mão dos outros. Mas acho que é uma discussão legal, esse serviço que pode prestar esse serviço de guardar sua chave privada. É que é uma coisa, o chave privada eu acho que é pior que o dinheiro. Porque o dinheiro no banco, ele, o hacker entrou na conta, mano. Ah, beleza, o cara devolveu o dinheiro. Não existe aquele dinheiro. Dinheiro é devolvido. É, a chave se perdeu, perdeu, não tem como girar de novo. Não tem como você pegar o dinheiro. É. Olhar o dinheiro de longe, assim, quando abrir a porta do cofre, não faz nada com o dinheiro, mas olhar a chave quando abrir a porta do cofre. É verdade. Pensar nisso aí. Mas a linha é assim. Quem grava isso? Quem faz isso? Entendeu? Afinal, quem acha que a discussão desse negócio você tem, não sei o quê? Que é afinal, pô, que a gente confia ou não nesses governos? O CPF é uma distorção de virar um negócio que só a Receita tem. Mas, o que é o RG? O que é o registro civil? Qual que é a função disso se não identificar a cidadania? A gente está transferindo essa função. A gente conversou lá no Rio Grande do Sul, eu lembro que tipo, quem tinha que emitir RG era cartão. O RG não tinha que ser emitido depois com 16 anos. Uai, o cara nasceu, o cartório, ele vai lá e registrou, ganha um RG, gente, é um número. O número da certidão, a gente fica repetindo o número, porque o sistema era analógico e descentralizado. Agora, todo cartório, ele já tem um sistema, ele é digital. Pô, o cartório pode criar seu CPF. O que impede? Qual que é a função do CPF? Aí isso vai entrar em cair em cola da discussão do RIC, que é essa integração. O que é o RG, o CT27... Enfim, acho que é uma discussão que precisa, aí não sei se já tem esse encaminhamento também, mas esse grupo de trabalho permanente. Acho que esse papo aqui a gente não vai esgotar ele nem a pau aqui, mas precisa ter um esforço nisso. Então pensar num GT, pensar articular umas reuniões aí no Gaut, umas reuniões potencial, pensar já pro FISB. Alguém falou, acho que é o Marelo do cara da Crypto Rei, que não veio. Tipo, eu penso esse papo aqui. Não, ele tá na cara. É, não, mas eu tô falando assim, esse papo, eu não sei se ele é o mais. Mais. Chiita, cabeçudo, de governo pode ter meu dado, da privacidade, não sei o que. Que é isso, pô? Nós estamos falando aqui de montar um Big Brother organizado. O quanto que isso não precisa passar pelo crivo da nossa comunidade, porque a gente vai ser apedrejado, cara. Isso aí, ah, não, vocês estão mudando e falando. Então como é que a gente vai fazer isso de uma maneira que garanta? Então acho que essa discussão inclusive está muito pequena com a inteligência que a gente tem, que não está participando. Cara, tem um amadurecimento de narrativa e de arquitetura. Exatamente. Essa problemática, né? Às vezes a gente fala uma coisa torta, já. E a arquitetura. Exatamente. E a arquitetura, para deixar a galera poder. Poder revogar. Cara, eu acho um caso interessante, estou lendo um negócio de um livro lá. Projeto Phoenix, né? Tipo um romance sobre DevOps, assim. E, pô, aí tem um... velho, nerd do nerd. Do nerd. Trato nerd. Pô, é, os caras estão num momento lá na história massa que é o seguinte, velho. A galera deu pau num sistema de ponto lá deles, porque tinha uma legislação dos Estados Unidos que não permitia os caras manter o registro social dos caras no banco de dados. Era um token, velho. Então é a mesma coisa, você pode sentar, pode elaborar uma arquitetura que o órgão não vai manter teu dado, velho, ele vai manter um token. Isso. Só. Quem vai ficar com o dado é o. É, a gente começou. Aí você. É isso, então esse desenho de arquitetura você fala, olha, brother. Isso fica um pouquinho mais caro, velho. E politicamente. Quer dizer, é caro porque você vai ter que modificar o sistema. Não, é caro porque você vai ter que pegar a informação que você tem no banco, você vai ter que. Não falamos de criptografar, não falamos só de token, né? Só dá um acesso pro cara. Toda vez que o cara, em vez de manter o CPF em seu nome, ele só vai ter um token. É. Eu não sei. Toda vez que ele precisar usar, né, ele vem lá buscar e voltar. É. Caro também. Não, não entendi, como assim? Você só vai ter o token do cara. O token é tipo um hash de algo. Não, é isso, eu não preciso ficar sabendo o nome do artista toda hora pra garantir a política pra ele. Ah, tá, entendi. Não, isso é um negócio de meio da verdade. Você não precisa saber o CPF do cara, você só precisa saber que aquele CPF dele foi verificado. Eu não preciso ter o nome do cidadão, eu só preciso entender que aquele cara que apertou o botão é ele mesmo. Não, isso em alguma medida é pra autenticação. Mas, por exemplo, pra eu fazer gestão, tem que ter lá o dado, quem é o DEC, o que ele faz, né? Pra poder saber que você planejar a política pública, tem que saber os dados. Esses dados vão ficar onde? Então, mas não necessariamente esses dados pessoais, entendeu? É isso que eu tô falando. A galera pode fazer gestão sem saber meu nome, velho. Tá falando de anonimizar o nome. É isso, isso com nome, beleza. Entendeu? Você mas pode, enfim... Enfim. Não, que eu acho que é um elemento interessante de arquitetura e que pode ganhar débito aí, porque pô, a galera vai olhar, não, realmente, velho, é isso, os caras estão importados, estão se importando com... É, que é tipo assim, nosso principal argumento do cidadão era tipo assim, mano, realmente uma arquitetura aqui que a gente está começando é falho, mas tá aí o código, aceitamos o patch. Então assim, acho que começar o discurso, a conversa assim é... Vem aí mais nerds, hack da privacidade, implementa essa porra, nossa, a gente quer implementar. Acho que isso enquanto governo, que tem governo pra caralho, é pra nada. Já é radical de se de deixar abrir, porque isso aí quando chegar lá na Procer, no certo e tal, vai ser um negócio, como a gente sabe, que empresa de TI, os caras falam desse negócio de software livre, não é seguro. A gente vai colocar a parada, então, mas eu acho que a gente. Eu tô aqui preocupado, que horas são? Preocupado a gente já ver, de repente era bom abrir e colocar na tela aí, a gente dá uma repassada, porque a ideia é a gente sair com encaminhamentos e responsáveis, assim, de preferência algum planejamento. Eu acho que já tinha que marcar o próximo encontro desse papo aqui, com essa galera, ver como é que tá essa rede, quem tá adotando, formar mais culturais vai lá, vai adotar e isso gera uma rede mais quantos. Além da articulação que o Instituto tinha hoje, faz uma articulação com a Secretaria de Cultura em relação a isso. Aí depois a gente vai ter que fazer um núcleo de articulação dessas prefeituras, de falar, pô, governo de São Paulo, vocês vão adotar um negócio que tem isso, bora conversar sobre expandir. Acho que tem uma série de problemas aí, de coisas que a gente precisa saber o que e vai fazer com ela. Poxa, o primeiro passo é, precisa, concretamente, precisa alterar o logo de cidadãos. Vamos partir desse código que a gente tem, é isso? Acho que esse é o caminho, né? Vocês acham que a gente fez uma opção aqui, a gente teve uma solução? Olha, pra mim, eu sou o único aqui que não conhece o código. Eu tô com o Donato e o Lucas e vocês, né? A gente pensou que vale a pena partir dessa implementação, pelo menos pra resolver as situações que já existem. Achar uma outra solução seria um trabalho... Daria bem mais trabalho. Então, o medo só é disso no futuro gerar mais trabalho. Olha, é isso que eu ia falar, porque assim, desculpa, eu tô entendendo que assim, a gente vai, a ideia é usar, mas entendendo que ele tá longe ainda da nossa visão ideal. Aí minha pergunta é, a gente vai investir nisso, vai concentrar a força em investir nisso, ou será que a gente usa isso porque tá na mão e pra e em paralelo a gente abre um GT para construir essa coisa ideal e lá na frente a gente migrar? Acho que pode ser um, entendeu? Pode ser, mas eu acho que a gente precisa ter uma implementação de referência. Claro, está pra começar, o que eu tô falando, tem uma implementação pronta, isso, e amanhã se o cara quiser ligar lá... Então, mas não tá pronto, esse é o problema. Isso. Tá pronto para o ProServe, esse é o lance. Por exemplo, para a gente usar, migrar as estações do mapa estrutural que está usando o Liceu da Cultura, tem que ter um desenvolvimento aí que precisa ver como é que vai funcionar e tal. O primeiro é remover as partes específicas da consegue que tem que ter um bando só. É, isso. Tem que ser um bando, na verdade. Isso aí é um trampo que você vai fazendo. Isso foi também. Mas acho que é legal deixar, uma coisa que a gente fez ontem foi meio também pensar o que está rolando em específico para deixar registrado, não sei se tudo está na mesma mídia, mas tipo assim, tem que ter um GT aqui que é núcleo com Login Ceará, HackLab e ProSergs que estão nessa implementação. Bota a minha questão da questão do o link. Oi? Na implementação, acho que era uma coisa que eu queria que você tivesse aqui, entendeu? Com time, infelizmente não tem, mas... Não, mas a gente tá avaliando a implementação, nós estamos com um projeto de implementação, só que ainda nós não passamos dessa fase da avaliação da tecnologia. A princípio, nós estamos com uma dúvida com relação ao Roloff e o OpenAM. A gente viu algumas funcionalidades interessantes do OpenAM que a gente acha que lá na frente pode fazer sentido, que é esse lance de troca de tokens e tal, que pode lá na frente oferecer algumas possibilidades. Mas enfim, nós estamos na disposição de caminhar junto também, se a gente achar que é essa, conseguir fechar um banco lá para a gente conseguir subir também. É, porque isso aí, por exemplo, o link de, por exemplo, presidência. Vocês adotam agora o Login Cidadão para nessa ideia do dono e tal. Mas esse também ao mesmo tempo pode liberar esse grupo de estudo do OpenAM. É, já pensou, vamos olhar, mas também você está trabalhando. O que é o Login Cidadão? Porque o OpenAM ele implementou o Alpha também. O que, que diferencia o OpenAM do Login Cidadão? Seria as medalhas? Não, não sei, eu conheço zero o OpenAM. Eu acho que é o que. Junto, o que, que o OpenAM oferece junto com o Alpha? Ele oferece mais um conjunto de coisas. Ele permite, de repente, que tenha servidores que federalizem internamente. Ou seja, teu login vai estar tanto em um quanto em outro. Entendeu? Eu acho que na questão de. Que para alguém olhando de fora, um servidor olhando de fora, conversando com o Alpha do OpenAM, o que o diferencia? Nada, não é um protocolo. Cuidado. Será que não é o caso de pensar em Lissandão meio como um protocolo por causa dessas variedades? Eu ia fazer uma fala nesse sentido. Assim. Eu acho que, por exemplo, lá, eu até coloquei um fio verde aí, o documento que a gente usou de referência para uma pesquisa que nós fizemos em várias tecnologias. Pode até servir para esse debate com vocês. O joelho, né? E lá, para a gente não participa, a gente implantou o troco em atmosfera, que era o Rails, né? E aí, assim, dado já os debates, tá, já fez lá, eu vejo dificuldade de implantar alguma coisa rápido que não seja para eles, porque é o que a galera não entende lá. Então eu acho que o foco mesmo tem que ser um foco em protocolo, em que, né, quais são as potencialidades de troca entre as implementações. Mas ao mesmo tempo, uma das coisas que o Nitai lembra, colocou até, eu acho que o OpenAI entrou na conversa, porque o CERP estava estudando. Aí não sei se quando você fala na equipe de Race, essa equipe do CERP ali, porque talvez é. É que eu acho que não tem um problema disso, que é o seguinte. As aplicações. Eu tenho uma proposta de estratégia. Que por enquanto vocês não subirem na instância. Vocês podem usar a mesma instância que o Mint vai subir. Não, é que eu acho que quando subir, vocês sobem o OpenAM e o Fodão, e aí a gente adota e já vai ter uma solução implementada. Entendeu? Acho que podia pensar nessa prova de tempo aí, não sei. É que eu acho que. Eu acredito que o mais importante é a gente falar, galera, o protocolo é esse. Quer implementar o OpenAM? Massa, ele fala o alfa, fala, acabou, né? Ah, mas aí a minha galera roda Rails. É isso. Aí então você implementa o cliente de protocolo em Ruby, é a vontade, a escolha é tua. Mas aí é isso, fala, ah, tá, mas aí eu queria implementar um provedor de identidade. Ah, mano, tem esse software, tá pronto aqui, você quer? Ah, não quero. Só tem que responder o protocolo. Mas eu acho que de repente a gente tem que falar, não, vamos fazer o seguinte, vamos centrar fogo no login cidadão. Tá, esse software, essa implementação, vamos centrar fogo nela? Centrando. Se amanhã, é isso, amanhã eu olhar e falar, puta, já não me atende mais o software do login cidadão, posso pular para um outro servidor que ofereça o meu protocolo. Mas não dá para ter nada, né? Protocolo acabou, né? Sai do consenso que é todo mundo off. Sai. Quem tem condição de fazer a implementação de acordo com possibilidade, capacidade de manter, faz. Quem não tem outra opção, precisa de algo pronto, mas fácil de ativar, é uma opção. Tem uma opção já. Pode ser a investimento nessa implementação que já está. Mas se nós continuamos com uma coisa que eu não estou entendendo também é o que garante que o serviço que me acredita que a situação dele é válida. Eu quero. Como é que eu garanto que a instalação do cidadão que a medalha dele é válida? Porque daí é no caso que eu estou mandando, o nome do cidadão, eu não sei, é do governo. Então, se eu subir a minha e falar, não, eu tenho a certificação dele. Então, é que essa estrutura que nós estamos pensando, não, ele está entendendo que existe uma centralidade. Se eu for falar, não, então eu vou entender uma outra arquitetura descentralizada, aí o OAuth geralmente já não serve para a gente, aí nós vamos imaginar o PassCard. Aí o PassCard vai dar pra gente um conjunto de provocações que nós vamos ter que falar. Vai ter realmente uma lista de dos provedores. Mas essa arquitetura já é descentralizada, mas esse é uma arquitetura distribuída nesse sentido, né? Em que cada nozinho, cada pessoa é um. Então, não vai embora de todo mundo, vai aceitar qualquer IR. Senão é IR de algum provedor lá. Mas já no debate que já é assim, né? É porque eu estava entendendo que a gente podia ter. Não confiar no governo. Porque a gente chegar aí. Eu não confio no governo, eu vou deixar a entidade de. É isso, porque eu acho que por enquanto a gente não vai conseguir fazer isso na prática. Porque a gente vai ter que rolar esse protocolo de validações. Eu acho que é isso que a gente tem que continuar discutindo. Isso não está amadurecido ali. Eu acho que a gente tem que criar um documento inicial aí de especificação dos protocolos. O encaminhamento, acho que a gente fazer esse documento. Que é abre esse bloqueio de connect, como é que funciona isso e tal. E aí acho que agora é a hora. Vamos ver quem que vai ajudar aqui a fazer esse documento. Logista é uma versão, é o ALF e o API que retorna as propriedades. Sim, mas acho que precisa, né, afinar isso, colocar em termos, né, mais técnicos, aí difundir, escolher outros. Não, mas então, mas é isso que eu estou dizendo assim, ó. Vai ser isso, o Login Cidadão versão é um é um alvo que tem uma API que entrou nas medalhas da pessoa, e aí depois a gente vai discutir a evolução disso, que vai ser completamente diferente. É isso? Daí vai ser descentralizado, vai ser, aí vai ser legal. Não sei, eu acho que isso aí precisa amadurecer. Acho que eu, como sei que vocês acham. Você não consegue, pode ser que esse documento seja uma proposta já de um caminho. Né? Assim, mas acho que, né, tem muitas questões técnicas, tem que estudar como que retorna pela API, não sei o quê, acho que aí tem que ter uma galera que dá um foco técnico para isso, manda um documento, especifica e segue. Para isso decidir essa discussão e fazer uma discussão bem técnica de, meu, não, API, nesses termos, o óculos. E aí também a gente está aqui, ah, mas o óculos já descobre o serviço, puta, mas como funciona esse negócio? Tá, precisa degustar isso. Tem um GD que fica virando só na implementação. Então, é isso, eu estou querendo, como encaminhamento que eu estou propondo, que a gente tire aqui um grupo aqui de pessoas que vai fazer uma versão inicial aí desse documento. Quem pode participar? Que aí é uma coisa que tem imaginando técnico aí. Que aí a gente pega o que politicamente foi discutido aqui e transforma num documento. Eu não posso participar aí. É tudo de maneira. Lucas. Eu não sou wise na programação. Você acha que você vai participar disso? Não sei, Amarelo, você pode ajudar nisso aí? Que depois antes você está envolvendo. A ideia é o encaminhamento de fazer um documento com as especificações desse protocolo. E indicar alguém. Indicar alguém, é. Implicar aí no negócio. Não vai, tá com certeza. Hã? Acho que todo mundo vai falar. Não, acho não. Eu posso estar junto, mas eu vou levar isso lá dentro. O Valécio, assim, pra dar uma força. Tem uma cadela lá dentro. O Valécio editar isso. Oi? Parece. Eu vou pôr aqui link e MJ. Aí depois a gente constrói isso aí, se tiver que tiver principal. Eu tô entrando eu mesmo, não tô nem falando que eu ajudei a ficar entrando. Mas esse documento tá mais gato da vida. Do joelho, tem muita coisa que não adianta, já. Entendi. Ou a referência que eu vou aí. Sim. Vai ser legal. Tá legal, eu tenho bem que adiantar. Beleza. Aí você pode mandar o link desse cara pra gente aí? Posso, tem um link encurtado aqui em cima. Mas eu mando. Acho que a gente pode também no final criar listas aí. Tá todo mundo no GT Hack? Já tem um grupo no Lobby Cidadão no Telegram. Ah, tá, é desse número, né? Centraliza a discussão ali, cara. Centraliza a discussão no grupo do Login Cidadão. Eu sou muito adepto de e-mail, né? Vou confessar isso aqui. Podia ter uma outra comunicação aí mais forte. Tipo, e-mail, tá, um grupo de e-mail. Todos os outros CTs saíram um grupo de e-mail, não sei o quê. A gente pode começar um desses também. Vocês já têm. Faz um direito aí, então. Hã? Mas igual que eu tenho asa, eu não tenho asa. Eu quero que ele Hã? Então, o Telegram é também. Cara, é que isso, o Google e-mail já é uma tecnologia muito ultrapassada. Já não via mais. Não sei se é ultrapassado ou porque ele já tá tão fudado que ninguém lê mais. Cara, aí eu não consigo mais acompanhar os e-mails, tá difícil. Olha, aqui pelo Telegram tá mais fudado. Mas o Telegram você foca em algum grupo, né? Não, e outra, no Telegram ali, depois que os caras inventaram o negócio da hashtag ali, velho. Galera, só que a diferença é que no e-mail existe um negócio genial que é o filtro, né? Filtro, você consegue direcionar as mensagens. Não, o filtro é um negócio genial. Já é essa coisa. Quando eles inventaram pra planilha, eu já falei, isso aí vai ser sacado. Mas enfim, então, e aí? A gente queria manter pelo Telegram, não é isso? Manda no Telegram, manda no Twitter. Vamos fazer um canal aí. Eu acho, por favor. Eu preciso passar uma. Twitter, é isso. Alguém não tá no GT Hacker? Quem não tá no Telegram, galera? Primeiro, quem não tá no Telegram? Eu tô vou encontrar um hacker. E no Telegram? Mas de repente você tá. Quem consegue adicionar o cara no negócio aqui? Eu tô no Cidadão. Quem não tá no Login Cidadão? No grupo Login Cidadão? Eu. Login Cidadão, tá aqui. Tá no É melhor mesmo? Eu não vou, eu não consigo adicionar no GT Hacker, não tem atualização. É, porque o hotel é que não dá. Não dá? Eu não consegui. A gente tá dando Você tem outra coisa assim, eu só tô. Mas aí que tá. Opa, não, agora viu. Ele tá de forma, né? Mas assim, o maior espaço é mesmo o grupo do Lourinho Cidadão? Ou. Porque assim, o jeito do mundo, a gente tem hack, eu queria muitos assuntos, era tanto focadinho, né? Aí eu acho que podia centralizar no Lourinho Cidadão. É, eu tô achando também. Então, o que eu tenho que adicionar? Vamos lá. Cidadão, tá dando o Lourinho Cidadão. Qual o teu usuário? Desculpa, tá dando o Marco Túlio Cidadão. Marco Túlio Moeno. Tudo junto? O Iaf vira a gente marcar o próximo encontro. Tá é, a Bigo aqui é o negócio, né? Vocês vão entender como se vai. Ah, aqui, ó. Marco Túlio Bueno Vieira. Eu acho que eu não tinha ter marcado. Lourinho Cidadão? Não, Lourinho Cidadão. Aí, posicionar também. A internet aqui tá difícil. É, o Iaf vira a gente fazer o próximo encontro. Num lugar que tem internet. Quem quer ficar aqui com essa tarefa? Hein, Uriá? Você mesmo? Eu o quê? Não, tô brincando. A gente tá falando aqui da questão de marcar o próximo encontro. Tá. Quem mais quer entrar no grupo? Você pensou em marcar encontro em algum outro espaço que já tem? Físico? Alguma coisa assim? Ou você acha que marca um encontro só pra isso? Eu acho que tem, assim, eu acho que tem que ter um encontro sobre isso no físico. Então, eu acho que o encontro sobre isso no físico vai acabar sendo mais amplo. E corre ser menos produto. Eu acho que podia ter um encontro sobre isso no físico. Mais um trabalho. Acho, mas que ele é bem conhecido. Quantas pessoas são nesse fórum aí? Levanta a mão aí. Então, olha, se você quiser ter acesso a essa política pública, é um legal autenticar. Não, esse é um crime. Mas, Júlio, não tem que cair essa informação. Eu tô pensando que vai ter cadastro. Vocês estão andando. Você fazer mais cedo, cara. Alguém não tá querendo cidadão? Ninguém vai ajudar no Lourinho Cidadão? Não vou conseguir. Bom, eu acho que é o seguinte, então, faz esse documento e o menor não te faz um conto. Porque esse é o caminho. Brasília, nós vamos fazer um evento. É o nome do Rafael, é assim. É alinhar os pares e tal. De repente a gente faz lá uma chamada. É, a gente junta a galera lá e faz lá uma discussão sobre o valor do cidadão. Mais ou menos quando? Bom, se quiser pra você. É, a gente vai ver. Mas é. Mas aí ele pode cadastrar ele mesmo, se quiser ir só o perfil aí vai poder assistir. Coloca em caminhonete de compras brasileiras. Oi? Coloca em caminhonete de compras brasileiras. Aí é o presencial. Ah, tem que ir lá. Escala essa janela aqui pra cima. Voltou um papo. Eu ia pegar a janela. Perdão, a galera não tirou do subir. Mas acho que é o lance da polícia. Ela ia lá na polícia, levava a identidade. Como é que você ia lá no Rio Grande do Sul? Essa questão de normalização tem algum caminho de entrada? Qual o estudo que você vai fazer? Essa questão da dramatização de parte do governo, como é que a gente caminha? Eu acho que tem que ter um. É isso. De repente, o mesmo GT tinha que bolar uma dramatização da parada, uma proposta. Quero pegar e falar: olha, de repente, essa arquitetura. dessa maneira, entende esse funcionamento, quem seriam as entidades certificadoras de documentação, entendeu? Isso é a partir disso, rolar uma minuta de normatização do negócio. É, pode ser. É, vamos encaminhar, galera, todo mundo aqui na conversa. É foda, a presidência criando a disruptura aqui da parada. Essa bilateral. É, como que a gente encaminha essa questão? Então, o Deco propôs ali que a gente faça um outro documento também para pôr uma normatização, mas já tem algum esforço disso? Como é que... Então, eu acho que essa coisa da normatização, antes do documento pode até ser, eu tinha pensado que tem que tentar reunir pessoas que possam contribuir com isso, né? Tem que mapear quem pode contribuir com isso. Com certeza. Eu não posso contribuir com isso, mas essa coisa da normatização, daí a gente consegue mapear pessoas que podem... Não, mas eu acho que não é... É isso. A galera vai ter que sentar e discutir algumas coisas, mas não necessariamente ter entendimento do negócio e tal. Mas eu acho que nessa equipe de normatização, ter uma galera de presença, que tem trânsito e tal, e a galera tem referência dessa pessoa, é massa. Por isso que eu tô te falando, eu acho que você é um cara massa pra estar nesse negócio. Não, com certeza, pensando já é o seguinte, tem dois encaminhamentos que são mais, vamos dizer assim, de normatização de políticos, né? Um é tentar abrir canais com esses provedores, né? Receita e tal, tal. E o outro é esse esforço de mapear e começar o debate com a normatização. Agora, não sei se é o documento o melhor resultado, o melhor produto disso. Não sei se não é criar esse, mapear essas pessoas para criar esse grupo, entendeu? Talvez seja o melhor resultado disso do que o documento em si. Ah, não, acho que sim. Os outros também, né? Ou é abrir os canais? A agenda política com os provedores, como é que a gente chama esse... Essas instituições que têm as... Entidades certificadoras? Entidades certificadoras, pela receita. Em relação ao CPF, ela é o quê? Ela é uma... Autoridade certificadora. No arcabouço do ICP. Do ICP, né? Mas podemos usar essa lógica do ICP, né? Sobre assim, por exemplo, essa agenda política, quem tem o banco de dados do CPF, por exemplo. Ninguém tem o banco de dados da, sei lá, da carteira de motorista. Eu quero ver muito isso que é estadual. Matheus Denatran. Se qual é o nome desse tipo, né, de recurso? É uma coisa conceitual. Vamos só resolver isso agora. É, eu acho que também a gente pode fazer um encaminhamento de isso, buscar pessoas que possam agregar mais esse debate nesse próximo encontro. Eu sei que essa provavelmente é uma cruzada que alguém vai fazer. Não, então acho que isso seria mais interessante do que o próprio documento, que vai ter uma coisa. Vai ser uma coisa muito inicial, né, que não vai ajudar em nada. Entrou no sistema de privacidade, né? Como mostrar da privacidade? É. Sistema que eu estou falando que não vai dar o trabalho do usuário. Pensar nisso, você vai se comprar. Só pra dizer, olha, a gente pensou nisso. Tá, a gente tá interessado. Estamos preocupados com esse assunto, só não temos solução ainda. Me ajuda aqui então, Rafael, como é que eu relato isso? O quê? Estamos preocupados com. Não, põe debates necessários e coloque esse, com várias coisas. Eu acho que é ligado com aquele negócio do uso dos dados pessoais ali. É, eu coloquei uma coisa que a questão do cidadão tem controle dos dados, informado com os serviços que estão usando, que estão usando o cabo. É, trabalhar com a possibilidade de anonimização dos dados. A fim de garantir a privacidade e o controle dos dados por parte dos cidadãos. É, uma coisa que você estaria, que é uma coisa realmente precisa, é a gente tirar uma definição do que é esse tal desse protocolo que a gente está falando, que é um protocolo, que é um negócio. Eu coloquei outro encaminhamento aqui, que é aí mais objetivo. Para a gente já caminhar para uma solução única, que é a gente trabalhar fazer um esforço de desenvolvimento aí para alterar o login cidadão da Prosegue para generalizar ele, para ser usado por outras instalações, sem também, né, deixar de atender lá. Já é, tipo, evoluir o software para uma arquitetura, não sei, com modos, alguma coisa assim, que a gente consiga desacoplar a parte específica de cada organização. É que hoje o Instagram é um projeto inteiro, assim, ele tem que ser um bando. É, talvez a gente faça um fork e aí vá, não sei, não sei, o Ceará tem uma energia de desenvolvimento, né, que dá para... É, eu entendi que os caras se adequam. Que dá pra gente ver isso. É isso, é uma equipe que vai fazer todo esse trabalho de. Na verdade, o Lorenzo tá cheio de um monte de memória lá e coisa, porque é tirar muita coisa daí. É, eu coloquei aqui, aqui lá consegue o núcleo, acho que a gente pode se unir e dar uma olhada aí depois no código. Que a gente pode fazer. Né? É, acho que a ideia é que quando o Rafael tá aí, né, às 4 horas já vai ter um. A gente já pode estar jogando com vocês. É, vocês podem aproveitar. Chega aqui, Lucas. Vocês podem marcar uma tarefa pra vocês. É. Deixa eu virar. Vai ser essa sala aqui. Não deram, não sei. Não deram. Mas ó, uma questão. É, a gente tá falando de que login cidadão, então é mais uma ideia de protocolo e tal. Aí tem um velho problema de software do protocolo dele mesmo nome. Então acho que é até uma coisa que a gente pode ver se o nome desse protocolo é login cidadão mesmo. E se for, a gente pensa nesse software aí. Eu é batismo e tal, tá? Eu é isso, pode ser, mas é. Eu tenho dois, então, tá? Eu coloquei o meu Ceará. Não, o meu RS é uma implementação desse software. E a gente estava trabalhando com alguém cidadão com a ideia de software. Só que aí é dar contra o POP e a discussão toda é que a gente, na verdade, vai ter conjunto e tem um OPAM que é um segundo software. Então, é. Mas a pergunta é a seguinte, é consenso de que é isso? Porque assim, para mim o login cidadão é o equivalente a e-mail. Nós estamos falando dos vários servidores clientes de e-mail. Então, é isso? É isso que a gente está falando, é e-mail, é identidade digital, entendeu? Eu acho que o login cidadão ainda é um nome. Não é da. Ele está discutindo, não é. O protocolo não é o login cidadão. Eu acho que o login cidadão é uma iniciativa que a gente vai implementar isso ou um software, mas a gente está discutindo identidade digital. Eu acho que o login cidadão é um projeto. Isso. O protocolo é o que é o. Na verdade, o robô de discussão é que a gente está falando mais de protocolo. Você vai documentar e fazer a especificação dos protocolos que vão ser usados. Então, acho que o login cidadão é meio uma iniciativa, né? Uma aliança. É, a gente vai falar da login cidadão. Ele tem também uma API para você puxar as medalhas, né? Então, isso que ele está dentro das pessoas. Especificação, né? Vocês falaram da rede de confiança? Mais do que só, ó. Eu acho que é isso. O login cidadão é essa rede de confiança que implementa esse arranjo. Deixa eu ver. É, falou por cima. Na tua fala, cara. Essa aqui é uma site. É isso mesmo. Falta a hora. Anota aí, mano. É, eu acho que tem um nome pra exatamente isso. Essa frase. Cara, isso vai fazer mesmo. Login cidadão, desse software, ou a gente vai dar outro nome? Não, login cidadão é o nome dessa rede, desse arranjo de confiança. A gente vai só o já se chama. Que implementa. Meu Brasil vai dar um nome, pessoal. Então, tem que mudar um nome só. Meu Brasil. Meu Brasil. Meu Brasil. Ô, Melhor, fala aí de novo. Qual é o nome do software carinhoso? Meu cidadão é a rede. Ah, brasileiro. É a rede de confiança que implementa esse conjunto de protocolos e. É, a rede de serviço obrigatório. É, porque, pessoal, é isso de novo. A solução não é só lá. Isso, né? Tem uma busca de dados usuários que também é importante. Conjunto de protocolos para provimento de identidade distribuída. É isso? Tá bom, é isso. Aí, gente, gostei, valeu, muito obrigado. Tem dois com fome. Vai demais, adorei, foi sensacional. cria aí pro instalante dele, a gente começa a falar. É, eu acho que o nome eu acho que pode ser tranquilamente. Eu quero sobre isso. Não, acho que é isso. Falta um ponto interessante. Uma coisa aí, quando é que é o próximo encontro? Não, não, não, não tirou data ainda. Ah, Bruno, calma lá. Não, tem o dia que eu manda o RS aqui no nosso. O quê? Eu tô gato. Eu tentei digitar esse. Deixa eu terminar aqui, você não. Vamos terminar aqui. Eu tava gato com o meu aí, não tem problema. Olha aí, ó, tive indicativa a terceira semana de julho. Tinha indicativo, meta. Tá, beleza. Mas vamos tentar tirar, vocês não querem já abrir, abre aí o calendário, vamos ver aqui as datas e tal. Eu tentei um. Você acha que é fácil trazer esse tanto de gente? Não, não é fácil. Não, a avaliação foi que não era um tanto de gente muito grande. Lá no só viaja. É, tá assim lá também. Vamos fazer lá no sul. Fazer lá no sul. Ah, na Giovanna. Não, mas acho que dá pra gente vir e pode convidar ela. Faz um esforço pra elas e aí. Ah, vamos fazer agora aquele ofício. Isso. Colaboração com você. Temos. E até daí pode ter a previsão. Tem, inclusive tinha que ter a previsão de reuniões mensais, acertamentos e tudo mais. Acordo de cooperação. Acordo de cooperação. Mas acho que emergencialmente a gente já tenta viabilizar aí algum jeito de já fazer essa reunião. Deveria até trazer o Christian também, ainda lá no final. Christian. É, mas meio que dizer que não precisa fazer nada disso. Não, justamente ele contar um pouco mais de ele é o opinião sempre que ele é entrar assim, ele pode quem fez isso até pra ele ouvir a bronca das besteiras. Não, mas isso não vai trazer nada. Pra ele é o menor esforço, né? Ah, mas que logista dela? Ele trabalha, tu vai lá. Esse é funcionário público. Ele trabalha, mas ele sempre trabalha. Já virou funcionário público. É? Não, ele não virou, ele quer ser. Mas ele tá trabalhando com você. Tá, beleza. Ganhado de gente. Fechou, galera. É isso, né? Tem que bater palma pra acabar? Não.